Atenção para o top. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Confiança é para os fortes, para os determinados, para os iluminados. Eu tenho esperança e sorte, pois venho acompanhado de gente inteligente de todos os lados, torcendo, jogando junto, mostrando pra todo mundo que a emoção mais uma vez vai contagiar. Aqui é Brasil, para o que der e o que vier. Aqui tem torcida, aqui é Brasil. A gente joga junto em qualquer situação. A gente tem a raça, a força e a emoção. A gente segue em frente, a gente cai. A gente canta. Aqui é Brasil. Bate no peito e diz. Aqui é Brasil. Tamo junto agora na Rádio Bandeirantes e na Band News FM. A bola vai rolar pela Copa América. Prepare sua torcida. Oferecimento Fios e Cabos Elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Azul, azul leva o Brasil no peito. Azul, onde os sonhos voam. Multilaser, aspirador que limpa a área melhor que zagueiro. A Multilaser tem. Água Esferrier, sua sede pede água, seu corpo pede Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. E Sul América, tá com Sul América Saúde? Tá com tudo! Torcendo, jogando junto, mostrando pra todo mundo que a emoção mais uma vez vai contagiar. Aqui é Brasil! Aberto o microfone da maior rede de rádios do Brasil para uma verdadeira decisão aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, nesse estádio que tem a capacidade para 60.540 torcedores e que já recebe um público muito interessante para este jogo fundamental em termos de classificação e que pode inclusive apontar a Argentina como adversária do Brasil na próxima fase, aqui mesmo em Porto Alegre. Os argentinos em seu ambiente de crise através de desempenho e resultados ruins em relação ao vestiário, principalmente com o técnico Scaloni, complicada contra um Qatar vencedor da Copa da Ásia, e vejam só, está na frente da Argentina dos critérios, pois as mesmas seleções têm apenas um ponto somado nesse grupo B. Aqui em Porto Alegre, um domingo belíssimo, sol brilhando, nós tivemos durante toda a manhã, o mesmo está acontecendo agora à tarde, com uma temperatura alta de 26 graus, algo surpreendente nesta época do ano aqui no Rio Grande do Sul. Arena do Grêmio já apresenta seguramente 25 mil torcedores numa expectativa de público que deve chegar muito próximo e talvez até passar dos 40 mil torcedores para esse Argentina e Catar, 4 da tarde, aqui na Arena do Grêmio, pela maior rede de rádios do Brasil. Bandeirantes, Band News, FM 92.1, São Paulo. Bom, e a partir de agora, aqui na Arena do Grêmio, no gramado molhado, batalhão de repórteres à espera das entradas das duas seleções, eu quero acionar o Sérgio Boas, trazendo primeiramente um destaque de quem vive um drama, a seleção da Argentina, que passou o sufoco na última Copa do Mundo e vive uma situação também um tanto quanto delicada em termos de Copa América. Sérgio Boas. Muito criticado, o técnico Lionel Scaloni muda a seleção da Argentina em busca da classificação. A água, Experiês, uma sede pede água, seu corpo pede Experiês, a única com PH e Vanádio. Daqui a pouquinho nós já teremos as duas seleções entrando aqui no gramado da Arena do Grêmio, uma grama um pouco rala, esse gramado que foi inclusive criticado pelo Luizito Soares quando do jogo do Uruguai com o Japão em 2-2. E busca-se uma melhora, mas não acontecerá ainda nos dois jogos que nós teremos pela Copa América ainda. Uma partida válida pelas quartas de final, já no dia 27, depois a semifinal no começo de julho, no dia 3. Os dois jogos, além deste que nós teremos aqui na Arena do Grêmio, na zona norte da capital do Rio Grande do Sul. Sérgio Boas chega para conferir o destaque da seleção do Catar, que quer fazer história nessa Copa América, Boas. Quer fazer história e já avisou, não está aqui para se divertir e sim liquidar com a Argentina. Multilaser com churrasqueira elétrica para alimentar bem a torcida. Se sua vida pede, a Multilaser tem. Cláudio Duarte no microfone da maior rede de rádios do Brasil. Chega para trazer aquilo que o comentarista da Rede Bandeirantes projeta para o jogo de daqui a pouco, o drama argentino como um tango da melhor qualidade contra a seleção do Catar, hein, Claudião? Valeu, Daniel, valeu sim, Argentina. Se nós pensarmos bem, ela, pela sua dificuldade desse trabalho coletivo e inconstante, pelos seus problemas internos, pelos seus problemas de relacionamento, não vem produzindo aquilo que todos nós, principalmente nós aqui do Sul, sempre esperamos pela característica e pela qualidade da sua equipe. Mas eu acredito que nesse jogo, apesar da objetividade, da simplicidade e do bom futebol apresentado pelo Catar, a Argentina, com o Messi e seus parceiros, hoje vem num sistema, Daniel, muito ofensivo. Joga apenas com um volante e na frente desse volante, cinco atacantes. Cinco jogadores que desempenham, por característica, a função daquele que penetra na área, que faz a jogada individual, que se aproxima do companheiro. É uma atitude muito positiva da Argentina. Se acontecer uma tragédia, que aconteça brigando na frente sempre. Zil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Zil, conectada com o futuro. Rede Bandeirantes, Band News FM 99, 92.1, São Paulo, aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Daqui a pouquinho já teremos as entradas, tanto da Argentina quanto da seleção do Catar. Estamos de volta aqui na Arena do Grêmio. Já já teremos as duas seleções entrando em campo, Argentina e Catar. E é incrível, num domingo espetacular na capital do Rio Grande do Sul, sol brilhando em Porto Alegre. Ontem nós tivemos mais de 8 mil argentinos passando pela fronteira, ingressando no Brasil. Alguns tiveram que voltar, 12 barra bravas foram identificados pelas autoridades brasileiras e retornaram para a Argentina num trabalho em conjunto com a Polícia Federal Brasileira e a Polícia Argentina. Mas a festa aqui realmente é muito bonita. Muita gente que ficou no entorno do estádio, curtindo os bares próximos aqui à Arena do Grêmio. Esse torcedor está chegando numa animação bem diferente, já sentindo há muito tempo esse clima e aumentou bastante a presença de público aqui na Arena do Grêmio. Já já teremos as duas seleções entrando em campo, Sérgio Boas. Exatamente, Daniel Oliveira, as duas seleções já posicionadas no túnel que dá acesso ao gramado aqui da Arena. A Argentina com seu uniforme tradicional e o Catar com aquele uniforme com uma tonalidade vermelho, todo de vermelho, a seleção do Catar. Em seguida, as duas seleções no gramado aqui da Arena do Grêmio. Vamos aproveitar e trazer o time da Argentina, o time que busca recuperação nesta Copa América. E aquilo que a gente diz, que a gente conhece, até pela proximidade, que não se dê tanta vida assim para a Argentina, porque quando ela chega, ela complica, Boas. Thank you. Argentina vai a campo com Armani, Saravia, Foyt, Otamendi e Tagliafico, Paredes, Lo Celso, Depou, Messi, Lautaro Martínez e Kun Agüero. Aí, portanto, o time da Argentina está com o Sul-América alto, está com tudo. Rede Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. E a seleção do Catar, que daqui a pouquinho teremos já também entrando em campo. Aliás, as duas seleções lado a lado no protocolo de ingresso do gramado Boas. Al-Shib, o goleiro número 1. Hishan, número 15. Kukri, número 16. Salman, número 5. Correa, número 2. Mohamed, número 6. Al-Haidos, número 10. Karim, número 12. Afif Akram, número 11. Al-Ahli, número 14, e Abdallah, número 19. Vamos às entradas das seleções em campo, com seu uniforme todo grená, cor de vinho. O time do Catar à esquerda, a Argentina com a sua camisa tradicional branca com detalhe azul claro. As listras famosas da Argentina, o calção preto, a meia branca, os dois times entrando em campo neste momento aqui na Arena do Grêmio. E daqui a pouco a bola vai rolar vida ou morte para a Argentina em termos de Copa América. Necessita de uma vitória e o torcedor vem chegando no empalo incrível aqui em Porto Alegre, Boas. Muita gente chegando, a previsão de um público superior a 40 mil torcedores para Argentina e Catar aqui na Arena do Grêmio. Ô Claudião, você acha que o Catar, jogando como franco atirador, ele pode complicar a vida da Argentina ou de repente pode sofrer uma goleada, hein, Claudião? Olha, Daniel, em futebol tudo é possível, né? Mas senhoras, a distância de qualidade entre a Argentina e o Catar, ela é muito grande. Embora se reconheça que o Catar tem feito apresentações de bom nível e de muita organização, mas eu acho que a Argentina tem todas as possibilidades de sair vitoriosa. Hino do Catar neste momento aqui na Arena do Grêmio. Nós temos um respeito muito grande por parte do torcedor argentino que está aqui, que respeita o hino da seleção adversária daqui a pouco. E, portanto, o hino do Catar, o aplauso, o reconhecimento, inclusive dos jogadores argentinos. Nós teremos agora esse grande momento aqui na Arena do Grêmio. O respeito ao hino da Argentina, com a grande presença de torcedores da Argentina e também brasileiros, né, gaúchos, que torcem pela seleção da Argentina esta tarde aqui na Arena do Grêmio. êxtase do torcedor da Argentina aqui na Arena do Grêmio. Jogadores vão cumprimentando agora a arbitragem, que é o destaque também, Sérgio Blas. Temos uma arbitragem chilena para Argentina e Catar. Daqui a pouquinho, a bola rolando na rede Bandeirantes, a maior rede de rádio do Brasil, Blas. Arbitragem a cargo de Julio Bascunhan com Christian Schillmann e Cláudio Rios. O árbitro de VAR é Roberto Tobar. Aí, portanto, arbitragem confirmada. Agora retirada a logomarca da Copa América no centro do gramado. Cada seleção vai para o ponto determinado para a fotografia. E daqui a pouquinho nós teremos o começo de partida. E o interessante é que nós não temos o público definitivo. Tem muita gente ainda chegando aqui na Arena do Grêmio, o que comprova que, olha, se tudo der certo, realmente teremos um público muito maior do que o jogo do Uruguai com o Japão, que acabou ocorrendo aqui, portanto, e que teve quase 40 mil torcedores. Nós poderemos superar esta marca que foi demonstrada pela presença do torcedor no jogo, principalmente com muitos uruguaios que vieram, que ingressaram no país aqui pela fronteira com o Rio Grande do Sul. Jogadores da Argentina se cumprimentam, exceção é Messi, que está ali no protocolo de sorteio para o início do jogo. Olha que partida nós teremos aqui, numa situação que ela não deixa de ser dramática para a Argentina, que joga tudo ou nada em 90 minutos aqui na Arena do Grêmio, mas que tem o torcedor a seu favor. A gente sente a energia chegada aqui, ela já foi diferente, não é, Boas? É verdade, os argentinos estão dando um colorido todo especial à cidade já desde ontem, fazendo muita festa. Quem não se comportou voltou para casa, e os que estão aqui estão num clima de muita festa, de confraternização, colorido todo especial e também apoiado por muitos gaúchos simpatizantes da seleção argentina. Messi foi abraçado agora, ele abraça os demais companheiros, a bola está no centro do gramado e a sorte argentina está em jogo, Daniel Oliveira. Bola no centro do gramado, o árbitro já já vai autorizar o cidadão chileno Julio Bascunhan. Tudo certo para o começo de partida aqui na Arena do Grêmio. O time da Argentina fica à direita, à esquerda, o time argentino. Apenas um reparo, né? Um calção com um tom azul da seleção argentina e não preto, como havia salientado antes. Bola no meio de campo, o árbitro vai autorizar. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, apita o árbitro. Vem comigo, aqui tem emoção. Rede Bandeirantes de rádio, a maior rede de rádios do Brasil. Está dominando a Argentina na saída de bola, sobra para o Otamendi. Otamendi recolhe, bate a bola no campo de frente, fica para Rodrigo Depou. Ele rompe a metade do campo, segura a bola pelo meio e recua o jogo para Otamendi. Otamendi prende a bola na altura do grande círculo, tem Depou para jogar. Ele preferiu movimentar a bola pelo outro lado, marcado pelo Bafite. A bola cai na boa ali para o domínio do Juan Foyt. Vem atrás de novo o jogo, estuda, trabalha. Sarabia domina, recolhe e põe para Otamendi. Otamendi levanta a cabeça e liga pelo lado esquerdo, tenta a movimentação por ali, o jogador que é do Chelsea recua a bola para o Otamendi, que põe para o jogador que é o Foyt. Foyt recolhe, uma das novidades do time da Argentina neste jogo, meteu a bola pela direita, vai descendo a seleção argentina, bola na altura do círculo central do gramado, lá vem na velocidade, vai embora pelo lado esquerdo, tentando a jogada por ali, o Chelsea não deu a bola, volta na boa para a equipe da Argentina, que ganha o lateral pelo lado esquerdo. Começo de partida, 1:15 de jogo, o placar na Arena do Grêmio está marcando 0 para a Argentina, 0 também para o Qatar, que não consegue pegar a bola. Tenta a marcação ali o jogador que é o Abdala, não consegue pegar a bola, ela sobra na direita para o zagueiro que é o Sarabia. Sarabia levanta a cabeça e recua a bola para o Otamendi. Otamendi prende no campo de defesa e toca do lado esquerdo para Tagué Fico. Ele compra a metade do campo, vai bater, bateu para bem da esquerda para o Chelsea, perde a bola, retoma o time do Qatar e parte para o ataque, tentando ao Raidos jogar a bola no cantão do campo de frente. frente, volta de novo para o time argentino com o Lochelso pelo meio de campo. Lochelso recolhe, põe a bola para De Paul, abre uma jogada do lado direito, optou agora para o toque do meio, tenta levar Lautaro Martínez, caiu para Messi, trabalhou, faltou o toque do Lochelso, Messi bem esquerdo, a bola passa pela linha de fundo, encobrindo a meta do goleiro Al-Shebi. É tiro de meta para o Qatar cobrar aos 2 minutos e 20. Chega com um perigo a seleção da Argentina, Boas. Tudo começou com o próprio Messi. Deu toque para o Lochelso, recebeu na altura da meia-lua. Bateu de chapa, a bola saiu pelo alto. O torcedor aplaudiu. 0 a 0 início de jogo aqui na Arena do Grêmio. Água esferrier, sua sede pede água. Seu corpo pede esferrier. A única com pH 10 e vanádio. 0 a 0, 2 e 40 de partida, Arena do Grêmio, aqui Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. A bola pela direita é dominada pela Argentina, toque curto da Fera, Messi distribuindo o jogo pelo meio, vai caindo bola para Lochelso, recebe do Depô, Lochelso pela meia esquerda, levantou na área, cortou a zaga, faltou Lautaro, tirou, bateu, passa a bola pela linha de fundo, tiro de meta para cobrar a seleção do Qatar. Lautaro Martínez encheu o pé e a bola se perdeu, a tiro de 0 a 0, Boas. Segunda chegada da Argentina com perigo. Na bola metida para grande. Olha lá. Voltou para a Argentina. Lautaro entrou na área. Pé esquerdo. Bateu o gol. Gol da Argentina em Porto Alegre. Terra que abençoa a Argentina. Foi assim na Copa em 2014, está sendo assim agora na Copa América. No momento de sobrevida argentino, numa competição que se deposita tanta esperança na seleção argentina. E por isso o torcedor vive um êxtase aqui na Arena do Grêmio, porque não só sonha como acredita. Lautaro Martínez, na entrada da área, deu um passo à frente para bater de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. 4 minutos de partida e a Argentina já larga na frente, respira aliviada na Copa América e vive o sonho aqui em Porto Alegre. 1 para a Argentina, 0 para o Qatar. A história do gol na rede Bandeirantes de rádio, Sérgio Boas. Um erro infantil que não se comete, foi ingênua a seleção do Qatar, atravessando a bola com o camisa número 15, o Al-Rahi, para o meio da grande área onde estava o jogador argentino Lautaro Martínez, dominou e aí detonou para a rede do goleiro Al-Shebi, que nada pôde fazer. 1 a 0 para a seleção da Argentina. 1 a 0, a gente sempre elogia, Daniel, o aspecto do crescimento coletivo, né, e a prática do futebol do Qatar e os outros ex-pequenos. Mas o problema da falta de responsabilidade e da ingenuidade que eles ainda têm ocasiona esse tipo de prejuízo. A Argentina sai da frente porque ela começou pressionando e jogando no campo defensivo do Qatar, Daniel. Que loucura, que festa fazem os argentinos aqui na Arena do Grêmio. Respira aliviada, Argentina. Mantém viva a esperança de ainda conquistar a Copa América. Argentina, que há um bom tempo não sente o sabor de uma grande conquista. Prende a bola o zagueiro, que é o Kukri. Kukri movimenta a bola longa pelo lado esquerdo de defesa. Tagliafico tira, porém a bola cai para o Al-Raidos. Levou na ponta direita. Al-Raidos partiu ao lado da grande área. Entra firme a defesa argentina com Tagliafico. Corta, ela cai para Agüero. Agüero protege, tenta sair para o jogo. Argentina com uma relativa dificuldade. Porém, o Qatar parte para o ataque. A bola sobrou na boa para o Abdala. Levou na frente da área, jogou, perdeu. Retorna a posse de bola. O time argentino e parte com a fera Messi. A fera está solta, a fera indomável. Messi leva a bola pelo meio, tenta o toque pelo lado direito. Retoma a posse de bola. O time do Qatar, que tenta partir para o ataque. Lá vai o todo esforçado. A tentar, Labidava ligou para Bundiaf, entrou na área, cortou totalmente, vem para o corte firme na antecipação, ali o Paredes se salvando a pátria argentina de um ataque, olha, perigoso da seleção do Qatar, Boas. Muito perigoso, hein? Muito perigoso, Otamendi está ficando no meio do caminho, 1 a 0 vai ganhando a Argentina aqui na Arena do Grêmio. Você está ligado na Bandeirantes, Bandeirantes FM 92.1 São Paulo, com a emoção da Copa América, a emoção da Copa América que traz no rádio uma Copa América totalmente diferente. A Argentina pega pela esquerda para Otamendi, os cabelos mudaram, mas o futebol continua o mesmo, meteu a bola para Tagliafico, prefere recuo de jogo, a Argentina estuda a bola do Foyt, levantou a cabeça, bateu para o lado direito e vai embora para o campo de ataque, rompendo a metade do campo para o Messi, Messi para Depol, Depol para Messi, tentou pegar rente ao lateral do campo, a bola não saiu, Messi balançou por dentro, ganhou, jogava calcanhar, curto, a bola vem para Depol, retarda o jogo na altura do grande círculo, a Argentina tenta mais uma vez furar a marcação da seleção do Qatar, toda recuada no campo de defesa, a bola vem para Dochel, super da esquerda, mais atrás ainda, totalmente domina e são 7 minutos e 58 de partida, Argentina 1 a 0, levando para o ataque, para do Messi, Messi recolheu, dominou, levantou a cabeça, Messi ligou para o Lautaro Martínez, tirou a zaga, vem para com o Agüero, matou no peito, girou, vai bater, corta o zagueiro, a bola bate no Agüero na frente da pequena área e se perde a linha de fundo, atira de meta, Boas. Messi está no dia de Messi, é bom ficar esperto, 1 a 0 para a seleção argentina. Tá com a Sul-América, a saúde tá com tudo, Bandeirantes, Bandeirinhos FM 92.1 São Paulo, com a emoção da Copa América 2019, aqui a Arena do Grêmio, o placar está marcando Argentina 1, Qatar 0, a bola na frente da área é dominada pela seleção Qatari, trabalhando bola curta, aparece ali para dominar um dos três zagueiros, Al-Rawi, fez a ligação direta, botou para correr o Abdala no comando do ataque, bola vem para a área e segura, firme o goleiro Armani da seleção da Argentina, 8:54 de jogo, 0 para a seleção do Qatar, 1 para a Argentina aqui na Arena do Grêmio. Argentina recolhe a bola no círculo central do campo, Lautaro Martínez, o autor do gol, recua a bola, trabalha Otamendi, Otamendi para o domínio do Foyt, Foyt olha, prefere toque curto, vem com ela Saravia, vai bater a bola no campo de frente, o Qatar fica fechadinho, fechadinho, a Argentina domina com Messi, Messi recolhe, prefere o toque curto pela direita, gira o corpo, vai levando na velocidade, Rodrigo Depol, trabalhou com Messi, Messi para Depol, vem para o fundo, girou, cortou, antecipa-se bem a defesa e domina para a seleção do Qatar, sai a bola da área, porém volta para a Argentina, prendendo pela intermediária, por ali tem o Paredes, ele levanta a cabeça, prefere bola para Messi, Messi trabalhou na frente da área para Lautaro Martínez, tenta a revolução com Messi, perde a bola, Argentina com isso, retorna e vem de novo, bola para Dochelso, Dochelso na frente do círculo central pelo meio, está dominando o jogador que era o Saravia, levanta a cabeça, toca a bola no bico da grande área, são 10 minutos de partida, o placar é de 1 a 0 para a seleção da Argentina, Cláudio Duarte, o que dizer do jogo até agora aqui na Arena do Grêmio? A Argentina começa pressionando na sua formação estratégica de 5 atacantes, 5 jogadores que se movimentam à frente do volante, mas com objetivo ofensivo. Por isso é que o Qatar não consegue sair de trás, Daniel. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil, Bandeirantes, Bandeirinhos FM e 92.1 São Paulo. Nós vamos aqui na Arena do Grêmio, em tarde de Copa América, conferir os números do mundo da bola. Dez minutos e 54 segundos de partida. Primeiro tempo de jogo na Arena do Grêmio. Placar Bandeirantes, marca Argentina 1, Qatar 0. Vem para o ataque a seleção do Qatar pela direita, bola do bico da grande área. O levantamento do português, o Pedro Miguel. ele levou a bola ao lado da grande área, naturalizado pela direita, bateu e a bola se perdeu na linha de fundo num descuido argentino. Por pouco não se complica no jogo, Boas. É, mandou a bola para aquele pastel maravilhoso que tem aqui nas imediações do Maitá, o pastel da Jana, ele que vai depois pegar a bola lá e comer aquele pastel maravilhoso. Esse pastel é bom, não é aquele bomba prasmático, né? Você dá aquela dentada e sai aquele ar. Domina a bola no campo de defesa, fica com ela curto, Otamendi recorre e bate para o lado do campo, onde está postado por lá o Sarabia. Domina, levanta a cabeça, bola vem para Messi. Messi prefere o toque pelo lado do campo. A Argentina tenta envolver o time do Qatar para abrir o espaço. E vem agora a bola enviada para Messi, tenta no bico da grande área. O Qatar tira a bola, vem no meio de campo para o jogador que é o Aikado. Ele tentou ao Raídos jogar a bola pelo meio, a Argentina retoma a posse de bola e já recua todo o jogo para Otamendi dominar no círculo central do campo. Água Esferrier, sua sede pede água, seu corpo pede Esferrier, a única com PH10 e Vanadio. Para o ataque argentino, a bola longa para Agüero, entrou na área, pintou o zagueiro, outro drible, vai para o fundo, girou, cruzou, Lautaro não chegou no Chelsea, emenda uma bomba de pé esquerdo e a bola vai alta, linha de fundo, Sérgio Boas. É, o Agüero fez uma boa jogada, botou para a grande área, e aí o Lo Celso acabou isolando, 1-0 Argentina, aqui na Arena do Grêmio, para cima do Catar. Você está ligado na Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo, com a emoção da Copa América, na maior rede de rádios do Brasil. A Argentina vence o Catar pelo placar de 1-0, demora-se o goleiro ao Chebi para repor a bola, para bater de pé direito ao Chebi. Ele bate a bola no campo de frente, subiu Otamendi, tirou, apertou por ali o Abdala, pela esquerda Tagliafico arremata, a bola sobra na altura do grande círculo, com Messi no peito, recua a bola do círculo central para Depou. Depou prefere o toque pela direita e a Argentina vem embora, ela vai caindo na boa para o Bagueiro, saiu da grande área, recua para Depou, Depou para Paredes, volta a bola para Rodrigo Depou, ele o jogo, Tagliafico domina com elegância no gramado da areia e recua para Lo Celso, que mais atrás põe a bola para Otamendi. É o primeiro tempo de partida, são 14 de jogo, placar Argentina 1, Catar 0, e vai Argentina de novo para o ataque na altura do grande círculo, bola tocada no meio para Paredes, ele levanta a cabeça, busca alternativa de jogo, põe a bola para Foyt leva pela direita, tentou à frente, Messi retomou, caiu, o árbitro parou e marcou uma falta para a seleção da Argentina, cobrada pela meia direita, já cobrada, a bola vem para Lo Celso, do meio para Messi para a meia esquerda, tentou entrar na área, Agüero retoma, meia lua da grande área, ficou para Lo Celso, dominou, girou, rodou, bateu o pé esquerdo, entra no meio do caminho, zagueiro Alcaui de cabeça, joga para o fundo, escanteio para a Argentina. Boas, torcedor argentino. O argentino pediu mais pressa na conclusão, achou que o Lo Celso segurou demais a bola no meio do caminho, bateu no melão do jogador do Catar, escanteio, cabeça dele tá doendo até agora, escanteio, Argentina que vence por 1-0 aqui na Arena do Grêmio. Já tá com dor de cabeça por causa do resultado, ainda mais com essa bolada aí, Boas. 15 minutos do primeiro tempo, Argentina 1-0, prepara-se para bater na bola, é o Paredes que vai para o levantamento. Lá do outro lado é ele que apresenta-se, vem para jogar a bola na área, autorizado no primeiro pau, desvio de cabeça e a bola se perde a linha de fundo, o árbitro está confirmando no toque do Tagliafico, tiro de meta para a seleção do Catar fazer a cobrança. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Muito obrigado pela sua audiência, você pelo Brasil inteiro, e que responsabilidade, levando pela rede Bandeirantes de rádio toda emoção do jogo para você. A Argentina está se recuperando na Copa América, porque vence o Catar pelo placar de 1-0, e a bola é dominada no campo de defesa, tentou levar por lá o jogador que era o Mohamed Abdelaziz, ele foi derrubado, o jogo seguiu, voltou, bola para Mohamed, ele prefere recuar, a bola para o zagueiro Tarek Salman. Salman devolve a bola para Mohamed. Mohamed tenta a partida, não deu, joga a bola longa, a Argentina se atrapalha na saída do jogo, antecipa-se ali na posição, o goleiro da equipe argentina, Armandi, segura firme a bola no interior da grande área, mais pelo lado direito. 16 minutos e meio de partida, o placar aqui na Arena do Grêmio marca 1-0 para o Qatar. Tentou levar pela esquerda o Tagliafico, viu o toque de mão ali, o Boas. E é para a seleção do Qatar cobrar pelo setor direito, apontado pela arbitragem, já cobrada a irregularidade, 1-0 Argentina. Domina a bola na altura do grande círculo o time do Qatar, prende o jogo pela direita, por ali o jogador que é o Afif. Afif levanta a cabeça, toca a bola para Pedro Miguel. Pedro Miguel recua para o Al-Rawi, que é o terceiro zagueiro ali da equipe do Qatar, que parte para o ataque. Bola longa, enfiada, posição legal, está pintando o gol, bateu para o gol, Al-Rawi 12, palmo, goleiro Marmani, salva a defesa, a bola se perde, a liga de lá, porém o lance foi invalidado, marcado o quê? Impedimento, Boas? Exatamente, mas olha que lance perigoso para a seleção Qatar e chegarem quase, quase arrumando um problemaço para a Argentina. Mesmo assim, o Armani fez a intervenção. 1-0 Argentina aqui na Arena do Grêmio. Na aula do professor Cláudio Duarte, Al-Raidos. Al-Raidos, não é o Claudião? É, o Al-Raidos fez uma infiltração correta. Mas esse é um pecado que o setor defensivo, fraco de setor defensivo da Argentina, comete. É uma possibilidade única até então, mas uma possibilidade. Cláudio Duarte, opinião na rede Bandeirantes de Rádio. Band News FM 92.1 São Paulo. É para o ataque, desse Argentina retoma. Posse de bola o time do Qatar e vem com ela o cidadão que é o Mohamed. Mohamed curtindo, sobe em Porto Alegre, leva a bola no grande círculo e toca curto para Pedro Miguel. Abriu na ponta para o Al-Raidos. Al-Raidos prefere bola para Mohamed. Mohamed domina ao lado do círculo central. Prefere toque curto do recuo de jogo. Está prendendo por lá o jogador que é o Podiaf, tenta partir pela esquerda do Qatar com a seleção argentina toda ela retraída, encurtando o espaço e tentando retomar a posse de bola para uma saída, quem sabe definitiva, e para tentar realmente ter a tranquilidade absoluta no placar, embora a vitória ela é escassa por 1-0. A bola vem da direita para Pedro Miguel, na coxa, na grama, encarou o Tagliafico, vem para o fundo, cruzou, botou na área, tentou dominar o batalha, a bola escape, vai e firme para o goleiro Armani fazer a defesa para os argentinos. Boas. É, porque caiu no pé esquerdo e aí ele teve que ajeitar, porque se cai no pé direito ele poderia concluir direto e até empatar o jogo. 1-0 argentino. Tagliafico no lance ficou para trás, hein? Multilaser com teclado e mouse gamer para você ganhar de goleada. Se a sua vida pede, a Multilaser tem. Aqui em Porto Alegre, Arena do Grêmio, Argentina vence o jogo por 1-0 e parte para o ataque. A bola sobra pela esquerda, gira o corpo, recolhe ali no Chelsea. No Chelsea prefere o recuo, mais ainda pela esquerda para Paredes. Paredes põe a bola para o Otamendi, devolve para o camisa 6 da Argentina. Ele está na esquerda, campo de frente, marcado pelo cidadão Al-Rawi. Ele prefere recuar a bola ao lado do grande círculo e fica com ela do Chelso. O Chelso prepara de pé esquerdo na junção do meio com a lateral, enfiou para a parede, voltou para o Chelso, tentou para Tagliafico, girou, foi para o chão. É falta que comete o time do Qatar, é pelo lado esquerdo, cobra da Argentina, rente ao lateral do campo argentino, 1-0 Boas. É, sem perder a viagem, ficou sentindo o jogador Tagliafico da Argentina, chegada do Correia. 1-0 para a Argentina aqui na Arena do Grêmio. Vem para a cobrança de falta o time argentino, porém há uma certa demora. Está caído por ali o jogador que é o Pedro Miguel, aos 20 minutos e meio de jogo. É, o Pedro Miguel bateu. Chegou chegando, hein? É, ficou sentindo. Oh, vou te contar, hein, meu parceiro. Foi pra luta de chão ali, ô Boas. Tu que entende do riscado aí. É, foi uma, digamos assim, um namoro de cobra, né? Ele vem pra bater a bola pela esquerda, o time argentino. O jogo será reiniciado aqui na Arena do Grêmio. A Argentina vence o Qatar por 1-0. A bola de Messi. Messi arredonda na intermediária. Ele ficou bola curta para o Foyth. Foyth pela meia direita. Arma o jogo. Vai de pé em pé. Chega a bola no giro de corpo. Lochelso tenta. Tinha Messi atrás. Perde a bola e o Qatar retoma no campo de defesa. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil. Banda Grandes, Band News FM 92.1 São Paulo. Nós vamos conferir os números do mundo da bola. Copa América do Sub-19, atenção dessa Argentina. Messi para o Agüero, entrou na área, pé esquerdo, bateu pertinho do gol. E a Argentina perde uma chance claríssima de ampliar o placar. 21 minutos e 40 de partida. Primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio. O placar está marcando 1 para a Argentina, 0 para o Qatar. Gustavo Soler. Na Copa do Mundo de Futebol Feminino, Brasil e França vão empatando por 0-0. Mesmo placar para Colômbia e Paraguai na Copa América. Com este resultado, o Brasil pega o Paraguai na próxima fase, caso a equipe paraguaia se classifique. A rede de rádio da Copa América. Com a emoção do que acontece na competição, através das ondas do rádio, da magia deste veículo espetacular. Vem para o ataque o time do Qatar, bola pela esquerda, caindo ao lado da grande área, gira o corpo, recolhe Mohamed. Mohamed pela meia esquerda, bola do Mohamed. Mohamed prefere o toque curto para o Abdala. Enquanto eles estiverem tabelando, tá bom. É Mohamed para Abdala, Abdala para Mohamed, Mohamed para Abdala, e aí fica mais fácil. Vem a bola pela direita, tentou perder. Ali o capitão Al-Raidos partiu para o ataque argentino. O árbitro perto do lance confirma. O chileno Julio Bascunhan, falta na saída de bola da Argentina pela esquerda. Boas. Em cima do autor do gol, Lautaro Martínez. 1-0, vai ganhando a seleção da Argentina aqui na arena. Esperava mais da Argentina no jogo, hein, Claudião? Olha, a equipe do Qatar, ela já se refez do susto do início da partida. Quando foi pressionada, cometeu erros, permitiu o gol, mas já reage bem, já consegue tomar um susto menor, começa a jogada há pouco do Agüero, mas já se organiza para tentar a jogada ofensiva. E me preocupa pelo aspecto da Argentina, essa jogada em linha da dupla de área, que tem pouca qualificação técnica, e assim mesmo se posiciona equivocadamente também. Cláudio Duarte, opinião na rede Bandeirantes de rádio. Bandeirantes, Band News FM. E 92.1 São Paulo. Argentina tenta partir para o ataque. Enfiada de bola para o Lautaro Martínez pela esquerda. Antecipa-se na jogada ali. O Boudiaf, a bola se perde. A liga de fundo. Escanteio para os argentinos, que vencem por 1-0. Boas. Escanteio lá pelo setor esquerdo. A fera, o monstro Messi. Estava indo para a bola, agora ficou no meio do caminho. Vai ter alguma jogadinha por ali, hein, Daniel? 1-0 Argentina. Vamos ver o que, que eles vão combinar por ali. Uma cobrança de escanteio curta. O Messi está perto, a cobrança ocorre. Bola veio ao lado da grande área para Messi. Balança o corpo, ligou na meia esquerda para Lochelso. Levantou para o Botamendi, tira a defesa. A bola cai para o Rodrigo De Paul lá pelo outro lado. Põe a bola no meio. E a Argentina volta a ter a bola dominada. Lochelso pela meia esquerda. Ligou ao lado da grande área. Partiu no drible. Vem com medo o Rodrigo. Depois tentou ao lado da grande área. Conserta o time do Qatar. Prende a bola. Tenta afastar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Bola perto ali do jogador da seleção argentina, que era o Kun Agüero. E a bola, portanto, para o time do Qatar fazer a cobrança. 25 de jogo. É o primeiro tempo. A Argentina está vencendo a seleção do Qatar pelo placar de 1-0. O Scaloni está bem tranquilo ali, né? Está numa relação muito boa com os jogadores, né, Boas? Na questão de mudança do time, sem comunicar os jogadores, o pessoal ficou sabendo pela imprensa. Isso aí criou um clima horroroso entre os argentinos. A batata dele está sendo, né? Vamos combinar. Agora, o presidente do River, viu, Claudião? Disse que não vai liberar o Gallardo. não quer liberar o Marcelo Gallardo para ser o técnico. Conversei aqui com alguns jornalistas argentinos na arena. Vem para a cobrança do lateral a seleção da Argentina. 25:40 de partida. No primeiro tempo, a Argentina vence o Catar pelo placar de 1-0. Ao recuo de jogo, a bola vem na risca da grande área. Prende, a bola está dominando Otamendi para o time argentino. Domina, recolhe, põe a bola pelo outro lado. Saravia parte em diagonal pela direita. Arredonda a bola no meio para Messi. Messi curto, bate para o lado do campo. Vai de pé em pé, a Argentina dominando, está pedindo bola pela esquerda, ali o Tagliafico, porém ela sobra na boa para o Otamendi, Otamendi pela parede, tentou o toque à frente, corta a defesa no momento em que o Sarabia disparava pela ponta direita e com isso retoma a posse de bola da seleção do Catar. Atenção, torcedor ligado no futebol da rede Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo, aqui na Arena do Grêmio nós vamos com ferir os números do mundo da bola. Arena do Grêmio, 27:50 de partida no primeiro tempo. Argentina 1, Catar 0. Gustavo Soler. Daniel, 27 minutos de jogo na Copa do Mundo Feminino. Gol anulado da seleção da França. Galvan dividiu com a goleira Bárbara. A bola foi pro gol, mas na revisão do VAR a juíza anulou. Na Copa América, quase Falcão Garcia marca um gol de bicicleta. Segue Colômbia e Paraguai 0-0. A rede de rádio da Copa América. Aqui Porto Alegre, para o ataque, o Catar enfiando a bola na risca da grande área, tira bem da defesa, ela volta na boa, domínio do camisa número 15, o zagueiro Al-Rawi recolhe para Boudiaf. Boudiaf prefere bola mais atrás ainda para Kukuri, ele bate pelo lado direito, arma o jogo com o número 12 às costas, Boudiaf para o Al-Raidos para Boudiaf bateu uma bola para o Abdala, levou pela meia direita, fez o breque, olhou, tem o Pedro Miguel aberto pela direita, ele põe a bola para o Al-Raí. Ele faz a finta, joga curto pela meia direita, aparece para dominar o camisa número 6 ali, recorre, vai para o jogo, Mohamed enfiou para na área, para o Abdala, entrou pela direita, vem por baixo, defesa argentina, o árbitro está confirmando o lance para os argentinos. Aí o Boas, e agiu corretamente porque a bola bateu por último na perna do jogador da seleção do Catar, o Abdala. Tiro de meta argentina. Armani vem para a reposição, 1-0 Argentina. 28 e meio de partida no primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio. Rede Bandeirantes, Bandeirantes FM 92.1 São Paulo, na Copa América, informando 1-0 para a Argentina. Esperava pouco. Aliás, está faltando mais vibração do torcedor argentino na Arena do Grêmio. Será que o pessoal sentiu o peso do pastel, ô Boas? Pode ser, o torcedor está bem quieto mesmo. E o mesmo fato ocorreu com a torcida uruguaia quando o Japão surpreendeu no jogo do meio de semana aqui na arena. A torcida uruguaia, grande parte da partida ficou quieta. Tá com o Sul-América alto, tá com tudo. É o primeiro tempo de partida. O jogo tá parado aqui na Arena do Grêmio. A Argentina vence pelo placar de 1-0. Lá pelo outro lado, prepara-se para bater na bola. O time argentino entrou um pouco forte ali. O Abdala acabou cometendo a falta. É falta para os argentinos no campo de defesa. Argentina com a vitória mínima, 1-0, mas uma vitória que constrói um momento importantíssimo de recuperação na Copa América. Fica a bola para o Otamendi. Otamendi pela esquerda, ele prende o jogo, prefere recuo, bola curta, ficou para o jogador Foyt. Foyt devolve a bola, Otamendi bate, fica para Lochelso. Lochelso recolhe, levanta a cabeça, bate para o outro lado, lá vem a fera, bola do Messi, Messi no bico da grande área para Depou para o Saravia, botou para Depou tentou na ponta para o Saravia, vem para o corte firme do time do Catar. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. E atenção que aqui em Porto Alegre nós vamos conferir os números do mundo da bola. Aqui Arena do Grêmio, 30 minutos e meio do primeiro tempo. Copa América Argentina 1, Qatar 0, Gustavo Soler. Daniel, 30 minutos de jogo e a Colômbia abre o placar com o Cuéllar, jogador do Flamengo. Agora a Colômbia 1, Paraguai 0. Com este resultado, a Colômbia mantém a primeira colocação do Grupo B e a Argentina vai se classificando em segundo. A rede de rádio da Copa América. Aqui, arena do Grêmio, Qatar tem uma cobrança de lateral pela esquerda. As férias chegaram, venha voar com o Azul. Azul, onde os sonhos voam. Para o ataque, para o time do Qatar, bola pela direita, fica para Pedro Miguel. Recua, a bola cai no círculo central do campo para o jogador que é o Cucurri. Ele bate a bola no meio, sobrou para o Al-Aidos. Recua pela esquerda, tentou levar a gente à lateral do campo. A Fife, a bola desvia na marcação e vai para o lado do campo, arremesso lateral que cobra a seleção do Qatar pelo lado esquerdo. Qatar que perde por 1-0. Bola enfiada para Pedro na área, entrou na frente do zagueiro, desvia com o pé direito e a bola passa cruzada pela linha de fundo. O Pedro Miguel apareceu, largou ali ao lado do Otamendi, chegou na frente por pouco, não empata a partida. Boa bola metida lá da esquerda na diagonal, houve antecipação e por pouco o jogador Pedro Correa não empata a partida aqui na arena. Vacilou o Taliafico. 1-0, vai ganhando a Argentina. 32 de partida no primeiro tempo. Aqui em Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. O Qatar tenta partir pela esquerda. Armou a jogada, uma nada do que entrou na área. Houve o corte da defesa. O armário fica olhando. Parece que não acredita em algumas chegadas um pouco mais fortes do Qatar. E tem escanteio para o adversário argentino aqui na arena. Quase. Escanteio lá pelo setor esquerdo. Otamendi voltando para a grande recuperado, área. Né? É recuperado e o Agüero está cuidando do primeiro pau. Vem bola para a grande área, 1-0 Argentina. Cobrança de escanteio para a seleção do Qatar. Aqui Bandeirantes, placar de Argentina 1-0. Vem bola para o interior da área argentino. O pessoal ali está concentrado principalmente no interior da pequena área. Autoriza o árbitro a cobrança. Vem do primeiro pau, Agüero de cabeça, tira ao lado da pequena área, jogando para o lado e arremesso lateral para o Qatar. Cobrada pelo lado esquerdo, tá com Sul América Saúde, tá com tudo. Cobra o lateral pela esquerda, a bola vem do bico da grande área, não consegue dominar por ali o jogador que era o Mohamed. Ele perdeu, avançou para o ataque, voltou a bola no repique ali, caindo para o Lotialso para Messi, ele gira o corpo, 3 marcando a distância, marcar a distância com o Messi é algo inacreditável. A bola vem para o Otamendi, rompeu a metade do campo, vai embora, olhou pela esquerda, Taliafico recebeu, bateu a bola no bico da grande área, Lautaro Martínez pintou, Taliafico ganhou, entrou na área, caiu, mas o árbitro marcou o primeiro lance, por isso foi falta no bico da grande área. Boa! E acertou ali a arbitragem, deixou seguir o jogo para ver a consequência da lei da vantagem e depois voltou na origem da falta para a seleção da Argentina pela meia esquerda em cima do Martínez. Para tentar na bola parada a seleção da Argentina, para ver se cria e se chega com perigo. Aqui Bandeirantes, 34 minutos e 15 o primeiro tempo, o placar está marcando 1 Argentina, 0 para o Qatar. 3 formando a barreira, 3 formando a barreira dentro da área pela esquerda. O torcedor argentino se levanta porque agora Messi ajeita a bola. Não é muito para bater direto não, né? Talvez ali levantar a bola para o meio da área, o movimento de corpo do Messi indica isso. Ele inclusive faz o gesto ali, que é um gesto que remete uma combinação de jogada. É falta pela meia esquerda, o árbitro do autorizou, vem para a cobrança, Messi para bater de pé canhoto, olhou para o interior da área, levantou de soco, tira o goleiro, rebote para vem para Lotelso de longe, pé esquerdo, bateu, não valeu nada disso, marcado a irregularidade, possivelmente a falta em cima do goleiro Al-Shebi. Foi uma tremenda folia no Matagal e atingiu o goleiro. Foi o Agüero, na verdade, 1-0. Ganha a seleção da Argentina. Tudo ok com ele. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil. Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. Aqui na Arena do Grêmio, nós vamos na Copa América conferir os números do mundo da bola. 35 minutos e meio, levanta-se a torcida argentina aqui na Arena do Grêmio. Primeiro tempo de partida. Lá vem o Messi, Melo no zagueiro, entrou na área, corta a defesa pelo lado esquerdo. Não deixem a fera solta. 36 agora o placar, Argentina 1, Qatar 0, Gustavo Soler. 36 minutos de jogo na Copa do Mundo Feminino. O Brasil tem uma falta, Marta vai pra cobrança, segue França 0, Brasil também 0. A rede de rádio da Copa América. Bandeirantes, Band News, FM 92.1 São Paulo. Vai bater na bola ali. O time do Qatar não tem pressa, parece que se acomodou com 1-0, né? Tá tomando goleada, de repente pensava que poderia estar tomando mais nesse primeiro tempo. Será isso, Claudião? Eu acho que o se acomodar serve para as duas equipes. O Qatar, ele se acomoda por quê? Porque ele conseguiu estabelecer uma marcação correta nas movimentações ofensivas da Argentina e já consegue, em alguns lampejos, chegar lá na frente. Já a Argentina jogou em torno de 15 minutos, como o seu torcedor gosta, como a sua camisa, por tradição, sempre teve esse tipo de participação. Foi aguerrido, ofensivo, corajoso. Agora, a Argentina está apenas tomando sustos, sem criatividade no setor ofensivo, ressalte bem marcado pelo Qatar. Água Esferrier, sua saúde pede água, seu corpo pede Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. Argentina desceu pela esquerda, ao lado da grande área, o árbitro confirmou, tem falta, falta boa, vem embora no tumulto, vem embora na festa ali da marca penal e tem a chance a Argentina de ampliar o placar, Sérgio. Caixa de ferramentas bem abertas do senhor Pedro Correa, pegando Tagliafico. Falta para a Argentina, à esquerda, ao lado da grande área, vem bola. Vamos ver quem é que vai chegar para tentar botar para dentro. 1-0 Argentina. Paredes prepara-se para levantar ao lado da grande área, pela ponta esquerda, vem bola na área, vem bola na festa. Autoriza o árbitro, vem para bater na bola. O Paredes olhou para o meio da área, pé direito, forte, Otamendi de cabeça, a bola se perde, a linha de fundo. É tiro de meta para cobrar a seleção do Qatar, numa bola perigosíssima, foi forte, uma batida quase que direta, gol, mas o Otamendi não quis nem saber, enfiou a cabeça na bola para tentar ampliar o placar aí, o Boas. Chegou rasgando o Otamendi, o Agüero também estava por ali, mas a conclusão foi do Otamendi. Volta a Argentina. Volta a Argentina ao lado da grande área, vem o levantamento para Lautaro de cabeça, espalma o goleiro, voltou para o Agüero, tirou para no meio, Lautaro desvia e tira a zaga em cima da linha, ao Raul, faz o corte, salva aquele que seria o segundo gol argentino aqui na Arena do Grêmio. Nós vamos chegando a 39 de partida, placar de Argentina 1, Qatar 0. A bola sobra na boa, o toque curto pela direita, tentando armar a jogada do bico da grande área, voltando para a correta, dá o Paredes, a zaga corta, volta a bola, tenta, espicha a perna, o Abdala não pega, ela vem do círculo central do campo, vai dominando na boa, bola enfiada na medula da grande área, longa para a penetração do Messi. Segunda zaga do Qatar e a bola para o jogador que é o Al-Ajdi, número 14. Ele trabalha curta, bola pela esquerda para Mohamed. Mohamed bate ao lado do campo para Fifi, partiu em diagonal. Preferindo toque curto para a Vidala do bico da grande área. Mohamed entrou na área, pintou, tirou, bateu, explodiu na zaga. Rebotou para uma Fifi, a Fifi para Pedro Correia, ligou atrás, levantamento para na pequena área, bate nela, o cidadão. Que é o Raí dos, mas já estava impedido ali lá do ataque do Qatar. Ô, Boas! Olha só, Otamendi ergue o braço esquerdo, que lance perigoso. O auxiliar invalidou, 1-0 para a seleção da Argentina. Daniel, dá para cravar que temos mais de 40 mil torcedores, né? Eu acho que chegamos a 41 mil torcedores, por aí. Multilaser com caixas de som que tocam de primeira e dão show. Se sua vida pede, Multilaser tem. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil. Aqui, Arena do Grêmio, Copa América 2019. Nós vamos conferir os números do mundo da bola. 40 minutos e meio do primeiro tempo, aqui, Arena do Grêmio. O placar está marcando Argentina 1-0 para o Qatar, Gustavo Soler. 41 minutos de bola rolando no primeiro tempo, segue França 0, Brasil também 0 na Copa do Mundo Feminino. A seleção da Colômbia vai vencendo o Paraguai na Copa América por 1-0. A rede de rádio da Copa América. Galera, calou na arena do Grêmio. O que está acontecendo? Quem sabe agora? A Argentina vem para o ataque. Lautaro Martínez, o autor do gol, brigou por ela do Chelsea. Aí aquele jeito argentino de ser, numa dividida sem a menor necessidade. Entrou solando, atingiu o jogador que é o Al-Ajdi. E por isso, cartão amarelo para o número 20 da Argentina, Lo Celso. Diz aí, boas. O que passa? Ele ainda perguntou, né? É. Que outro passa, que abriu a caixa de ferramentas, né? Cartão amarelo para ele, Lo Celso, jogador argentino. Mas que entrada sem a menor necessidade de ser disputada dessa forma. Na bola do campo de frente, convenhamos. Eu venho para o corte, o Qatar que tenta para tiro pela esquerda. Ah, o Raidosa girou, botou a bola pela esquerda. Abdala tenta partir, acaba o campo para ele. Vai com bola e tudo pela linha lateral em arremesso que vai cobrar a seleção da Argentina. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 42 minutos e 15 de partida. Este é o primeiro tempo aqui, Bandeirantes. O placar está marcando Argentina 1, Qatar 0 pela Copa América. Argentina jogando pela vida na competição. E tem uma cobrança de falta pela direita do campo de defesa. Aproveita para ganhar tempo. São 42 minutos e meio, não tem pressa. Veja como está a situação. A Argentina já está se conformando com 1-0 no primeiro tempo, hein, Boas? Está segurando, está abrindo o bico a Argentina para ir para o vestiário. 1-0, vai segurando para o finalzinho do primeiro tempo. Jogador com a mão lá na cabeça, o argentino, mas já está tudo ok com ele. Vou conferir quem é, evidentemente. 1-0 para a Argentina. Cobrança ocorre, eu acho que é o Depou, né? É ele mesmo. Fica a bola na esquerda, Otamendi está dominando. Otamendi no meio, recua a bola para o Armani. Armani é aquele goleiro que está sempre jogando com elegância, né? Está demorando. Vai bater na bola o Armani. Armani bateu de pé direito, ligou pela esquerda e a bola vai para a lateral. Arremesso para o Qatar. Em casa é chamado de empório. Fica a bola para o Qatar no campo de defesa. 43 e meio de partida no primeiro tempo. Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. Vem para o ataque pela esquerda, vai descendo a seleção do Qatar, entrou, brigou por lá o time argentino, porém o árbitro marcou a falta do Juan Foyth, jogador de 21 anos do Tottenham da Inglaterra. Chegou atingindo ali e por isso a falta cobrada. E a bola já vem no bico da grande área para o Abdala. Abdala recolheu, levou no bico da grande área, sofreu a falta. O árbitro para e marca, e foi o próprio Foyth que fez a falta de novo e por isso toma cartão amarelo. E o Qatar tem uma boa falta no bico da grande área pela esquerda de ataque, Boas. Bem ligeirinho, em duas faltas do Foyth, mas agora uma situação de perigo contra a meta defendida pelo Armani, o Franco Armani, o goleiro argentino. 1-0 ganha a Argentina, vai ter que ficar com os olhos bem abertos. As férias chegaram, venha voar com Azul, Azul onde os sonhos voam. Falta pela esquerda para cobrar o Qatar. É uma bola que eu vou dizer uma coisa para vocês, é um perigo, e o perigo se torna maior ainda porque não deu para ver quem é que vai bater nesse monte de cara com um nome confuso. Será que é o Al-Rawi, o zagueiro? É o Al-Rawi, ele mesmo. Prepara-se para bater na bola, o número 15. O árbitro vai autorizar cobrança de falta para o time do Qatar. Essa aí eu acho que vem direto, hein? Vai meter um canudo dali da meia esquerda. O árbitro autoriza. Atenção, é falta para o Qatar. 45 minutos de partida. O árbitro vai autorizar. Atenção, torcedor na Bandeirantes. Momento de expectativa. Batida para o gol! Espalma Armani! Uma bomba! O que que o árbitro deu ali, o Boas? O goleiro quando tocou já estava fora do campo, é isso? Olha, eu vou até apelar pro Claudião nesse lance. Vamos ver, a gente tá revendo agora na outra câmera aqui. Quando espalmou, já tava fora, né? A bola bateu na trave ainda. Na trave, exatamente. Mas que cobrança de falta, perigosíssima. Toque, acho que também bateu no jogador argentino, no meio do caminho, no Paredes, hein? Multilaser com smartphones com a melhor escalação de recursos, se sua vida pede. A Multilaser tem, aponta ao meio do campo, o árbitro chileno, Rúlio Pascunhan. Está terminado o primeiro tempo aqui na Arena do Grêmio. 1 para a Argentina, 0 para o Catar. A bola é tua, Humberto Ferretti. Grande Daniel Oliveira, volta daqui a pouquinho, vai dar aquela descansada, tomar uma água e em 15 minutos volta para narrar o segundo tempo de, por enquanto, Argentina 1, Catar 0, resultado que coloca a Argentina na segunda posição do grupo B da Copa América e, de certa forma, classifica os hermanos sem nenhum tipo de susto, pelo menos quando a gente olha a tabela de classificação. Jogadores deixando o gramado da Arena do Grêmio, o repórter da Rádio Bandeirantes nesta partida, o Sérgio Boas, acompanha tudo, o que só você enxerga na Arena do Tricolor Gaúcho, Boas. E o último a deixar o gramado, o goleiro Armani, no finalzinho, quase que o Catar empatou a partida. Agora a movimentação dos torcedores, houve aplausos na saída de campo das duas seleções. 1 a 0, vai ganhando a Argentina com o público superior a 40 mil torcedores por aqui, Ferretti. Grande, o Sérgio Boas também vai dar aquela descansada, tomar uma água, volta daqui a pouquinho. Eu até dizia, antes do jogo, que é difícil, entre aspas, eu falo entre aspas porque a Argentina nos últimos anos, nos últimos 26 anos para ser exato, somou uma série de vexames, né? Mas não ganhou nenhum título, inclusive, nesse período. Mas eu dei os exemplos da Copa da Rússia e das eliminatórias da Copa. A Argentina chegou na última rodada das eliminatórias podendo ficar fora do Mundial e chegou na última rodada da fase de grupos da Copa podendo ficar fora do mata-mata, e nas duas situações venceu com uma certa tranquilidade e se classificou. Hoje vai acontecendo a mesma coisa, pelo menos no placar. E no futebol apresentado, Cláudio Duarte é o comentarista desse jogo. Resultado justo essa vitória parcial da Argentina, Cláudio? A Argentina conquista nesse primeiro tempo uma vitória parcial, mas não com tanta tranquilidade, não. A mesma tranquilidade acontecida nesses eventos citados por ti não acontece aqui. Porque a Argentina começou bem durante os primeiros 10, 15 minutos desse primeiro tempo, quando com posicionamento e a característica ofensiva pressionou a equipe do Catar. Essa pressão fez que acontecesse aquele erro a 3 minutos e meio, que a Argentina saiu na frente e o Catar ficou um pouco assustado com aquela situação toda, mas em seguida o Catar se reorganizou, passou a saber como marcar. A Argentina, sentindo-se marcada, não conseguiu mais ser tão ofensiva e passou a apresentar uma dificuldade. Essa formatação ofensiva com um volante, praticamente 5 jogadores de características ofensivas, quando o Catar se organizou, o Catar passou a ter o controle do meio campo. Se o Catar tivesse um pouquinho mais de tranquilidade ou um pouquinho mais de capacidade técnica individual, ele já deveria ter empatado esse jogo. Porque ele foi a equipe que conseguiu infiltrações, que conseguiu impedimentos num posicionamento da zaga, naquela famosa e antiga, citada sempre, linha burra, ou seja, na mesma linha, permitindo que um jogador de velocidade viesse detrás dessa linha. E o Catar já chegou, já ameaçou. É claro que a Argentina pode, num lance individual, fazer uma boa jogada de gol, como aconteceu com o Agüero e mais uma outra situação. Mas não é a mesma atuação do começo da partida. O comprometimento mostrado naquele início nos enganou. Não foi o mesmo durante o primeiro tempo todo. É justo porque aproveitou a chance, mas já não mantém o controle nem o domínio total do jogo, não, meu amigo. E eu até falo sobre relativa tranquilidade, no sentido de a Argentina se classificar em segundo do grupo, né? Sem precisar fazer conta. Eu vou até passar, inclusive, daqui a pouquinho a classificação. O grupo B, neste momento, tem a Colômbia com 7 pontos e a Argentina com 4. E a gente já começa a ter um cenário, são algumas possibilidades matemáticas ainda, mas a gente já consegue ter um cenário um pouco melhor de quem será ou de quem pode ser o adversário do Brasil nas quartas de final. Já já eu vou falar sobre isso também. Só antes, com o Cláudio Duarte, antes dele também fazer aquela pausa, de eu tomar o meu cafezinho aqui também. O Cláudio, nesse contexto que você citou, de Argentina ter que ficar de olho aberto no segundo tempo, a gente olha para o banco da Argentina, tem nomes extremamente importantes ali. O Dybala, que a gente até brincou mais cedo, né? Que não joga, tá sempre lá, mas nunca joga. O Di Maria, que foi barrado na partida da segunda rodada e hoje também. Você, se fosse o Lionel Scaloni, já projetaria alguma alteração? Eu acho que essas alterações citadas com o Di Maria e o Dybala, elas até podem acontecer durante o segundo tempo, porque esses são jogadores com a mesma característica desses que estão jogando, ofensivos. Aqui se impõe, nesse intervalo, é mais um jogador de meio campo para equilibrar o jogo no meio. Porque, como já dizia um treinador antigo, futebol é que nem xadrez. Perdeu o meio do tabuleiro, perde o jogo. É verdade, tem toda a lógica. Foi o que a gente viu ontem com a seleção brasileira. Muita gente elogiando a dupla Coutinho e Arthur jogando mais próximos e que isso teria feito toda a diferença para a vitória do Brasil. Agora 4h52, a gente vai para uma pausa aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes, da Band News FM. Daqui a pouquinho tem mais do Daniel Oliveira, do Cláudio Duarte, do Sérgio Boas, todo mundo falando direto de Porto Alegre. E eu vou dar uma passada aqui, inclusive, pelo jogo da seleção feminina, duelo contra a França, decisivo na Copa do Mundo, e também falar um pouquinho sobre o cenário dos possíveis adversários do Brasil nas quartas de final. Lembrando que, independentemente do adversário, o jogo será em Porto Alegre, quinta-feira, 9h30 da noite. Agora, 4h53. Tiro de meta para cobrar a seleção do Qatar. Lautaro Martínez encheu o pé e a bola se perdeu. A tiro de meta, 0-0, boa. Segunda chegada da Argentina com perigo na bola metida para grande. Olha lá. Voltou para a Argentina. Lautaro entrou na área, pé esquerdo, bateu o gol. Gol da Argentina em Porto Alegre, terra que abençoou a Argentina. Foi assim na Copa em 2014, está sendo assim agora na Copa América. No momento de sobrevida argentino, numa competição que se deposita tanta esperança na seleção argentina. E por isso o torcedor vive um êxtase aqui na Arena do Grêmio, porque não só sonha como acredita. Lautaro Martínez, na entrada da área, deu um passo à frente para bater de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. 4 minutos de partida e a Argentina já larga na frente, respira aliviada na Copa América e vive o sonho aqui em Porto Alegre. 1 para a Argentina, 0 para o Qatar. A história do gol na rede Bandeirantes de Rádio, Sérgio Boas. Um erro infantil que não se comete, foi ingênua a seleção do Qatar, atravessando a bola com o camisa número 15, o Al-Rahi, para o meio da grande área, onde estava o jogador argentino Lautaro Martínez. Dominou e aí detonou para a rede do goleiro Al-Shiri, que nada pôde fazer. 1-0 para a seleção da Argentina. Agora 4h57 em São Paulo, de volta com o intervalo inteligente aqui na Bandeirantes, na Band News FM. Estamos com 11 minutos de intervalo em Porto Alegre. Daqui a pouquinho Daniel Oliveira chega para narrar o segundo tempo de, por enquanto, Argentina. 1-0 para cima do Qatar. Aliás, o Sérgio Boas foi bem demais no destaque do gol durante a transmissão no primeiro tempo, dando aquela cornetada no zagueiro. A molecada que atua na defesa aprende no primeiro dia de escolinha. Não se cruza a bola lá atrás, na frente da área. O zagueiro quis tocar para o outro, entregaram a bola para os argentinos e a Argentina vai vencendo por 1-0. Seleção brasileira está de olho nesse jogo também, porque esse jogo ajudará a definir o adversário do Brasil. E quem está acompanhando a seleção desde o início da preparação para a Copa América é o repórter Vinícius Bueno, que traz um destaque do Brasil agora aqui na Bandeirantes, na Band News FM. Fala, Vini! com uma vitória por 5 a 0 diante do Peru, a seleção brasileira confirmou a sua classificação para a fase de quartas de final da Copa América. O atacante Everton Cebolinha, titular neste duelo de ontem na Arena do Corinthians, e a grande novidade na escalação, ao lado do Gabriel Jesus, nos lugares do David Neres e do Richarlison, foi talvez o principal atleta no ataque da seleção. Por mais que praticamente todo mundo tenha jogado bem, o Everton Cebolinha acabou se destacando bastante, foi eleito ontem o craque Bandeirantes, e ele, depois do jogo, falou se, de alguma maneira, ele já está suprindo a ausência que foi deixada pelo Neymar. Tá louco? A gente sabe da qualidade do Ney, né? Indiscutível. Infelizmente, ele acabou se machucando, mas eu pude trabalhar bem aí para que pudesse ajudar, né? Quando tivesse a oportunidade, seja entrando no banco ou entrando titular, que eu viesse ajudar. E hoje eu fui feliz mais uma vez. O Everton Cebolinha, que nesta próxima fase da Copa América vai voltar à sua casa, é atacante do Grêmio e o Brasil vai enfrentar o seu próximo adversário na Arena do Tricolor Gaúcho. Ainda não se sabe qual será essa outra equipe, mas é possível que o Brasil tenha de enfrentar a Argentina, sem Casemiro, que entrou em campo ontem pendurado e terá de desfalcar a seleção por conta do terceiro cartão amarelo. Boa, Vinícius Bueno. Quinto sinal vai marcar 5 da tarde. Estamos quase com 14 de intervalo em Porto Alegre. Antes de devolver para o Daniel Oliveira para o segundo tempo de Argentina e Catar, vale destacar que no outro jogo do grupo, a Colômbia vai vencendo o Paraguai por 1-0. Neste momento, o grupo B tem a Colômbia classificada em primeiro com 9 pontos, a Argentina em segundo com 4, o Paraguai com 2 em terceiro e o Catar com 1 na quarta posição. Neste momento, amanhã jogam Equador e Japão. Jogo marcado para as 8 da noite no Mineirão. Se esse jogo empatar, o Brasil pega o Paraguai nas quartas de final. Se der Japão, o Brasil pega o Japão. Se der Equador, o Brasil pega o Equador. Resumindo, esse é o cenário da seleção brasileira que volta a campo na quinta-feira, 9:30 da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. E na Copa do Mundo de Futebol Feminino, intervalo de jogo neste momento, o Mundial é disputado na França. Brasil e França vão empatando por 0-0. Um jogo relativamente equilibrado, começo melhor da França, depois o Brasil conseguiu, de certa forma, equilibrar, ainda assim, poucas chances de gol, 3 finalizações da França, 2 do Brasil. O Brasil teve mais posse de bola, 55% contra 45%. A Galvan, francesa, acabou fazendo um gol, mas com o auxílio do VAR, a árbitra enxergou falta dela em cima da goleira brasileira Bárbara, por isso o gol foi anulado. Vamos chegando a 15 minutos de intervalo em Porto Alegre. Volto a fazer contato com o Sérgio Boas, repórter de Argentina e Catar. Movimentação, situação de momento. Boas, times já no gramado? Ainda não. O Ferretti, os times ainda não retornaram para o segundo tempo. Agora já tem uma movimentação. A Argentina é a primeira seleção a aparecer no túnel que dá acesso, aquela caminhadinha saindo dos vestiários até o gramado. O Otamendi vem conversando com o goleiro Armani. Agora também aparece a seleção do Catar, portanto as duas seleções ingressando no gramado. E se os times já voltaram, então eu passo a bola para ele. Narrou demais no primeiro tempo, vem aí para comandar o segundo tempo de, por enquanto, Argentina 1, Catar 0, Daniel Oliveira. Valeu, Humberto Ferretti. Voltando os times a campo aqui na Arena do Grêmio. A seleção do Catar volta primeiro. Aliás, o Catar não muda. Isso, de certa forma, surpreende para quem projetava uma modificação para esse segundo tempo. Não, ela vem com a formação do início da partida. A Argentina também não mudou. Agora nós esperamos que o jogo mude mais, até para dar uma animada maior nessa galera presente aqui na Arena do Grêmio. Diga-se de passagem, um público muito bom, num domingo lindo na capital do Rio Grande do Sul, mas num jogo bem diferente daquele Uruguai e Japão que nós tivemos aqui, sendo inclusive para muitos um dos grandes jogos, se não o grande jogo da Copa América. Torcedora da Argentina está na expectativa para soltar cada vez mais o grito de gol, vivendo esta emoção na Copa América através da Bandeirantes, Bandeirantes FM e 92.1 São Paulo. A bola está no centro do campo, prepara-se para bater na bola a Fifi. A Fifi vai para o toque inicial. O árbitro espera ali, o Julio Pascunhã, chileno, espera a autorização dos demais integrantes de arbitragem ali para o reinício de partida. O time do Catar vai para o movimento inicial de bola no segundo tempo, lembrando que o Catar está perdendo para a Argentina pelo placar de 1-0. E o Qatar que busca aí uma reformulação, vem crescendo nos últimos anos. Esse convite para a Copa América representa muito, será país sede da Copa do Mundo, conquistou a Copa da Ásia, enfim, está vivendo um momento de evolução, de investimento. Isso vem trazendo justamente uma melhor estrutura para trabalhar as questões técnicas do futebol. Tanto é verdade que tem um espanhol como treinador. A bola está no centro do campo, o árbitro Félix agora vai autorizar. Sanches. E que foi inclusive um profissional que trabalhou na base do Barcelona. Então já vem com bagagem, já vem com bagagem. Ajeita o cronômetro, o árbitro da partida, Julio Basculin, apita o árbitro. Começa o segundo tempo na Arena do Grêmio. Vem comigo, aqui tem emoção. A bola vem para o círculo central do campo. Qatar na saída de bola, já tenta ligar no corpo, manda no ataque. A bola fica uma, duas, três vezes e entra na área da Argentina para o Armani jogar com o pé. Segundos iniciais de partida no segundo tempo. A Argentina vence por 1-0. E a bola sobra na boa para o domínio do jogador ali, que é o Juan Foyt. Bateu para o companheiro de zaga, o Juan, o Otamendi. Otamendi para o Juan Foyt, ele bate a bola do lado direito, lateral do campo para Saravia, tenta partir com pé na metade do campo, sai errado o time do Qatar. Messi ganhou, tentou para o Agüero, domina a bola pelo meio, vem firme no corte ali o jogador que era o Al-Rawi, consegue fazer o corte numa bola enfiada do Messi, pela esquerda tenta sair para o jogo, Salman isola a bola de qualquer maneira, entra para dominar, consegue Saravia. Tocou errado, ganhou a bola firme, é dada para o Manfife, disparou pelo lado esquerdo, girou, opa, foi falta. O árbitro para e marca, é melhor que escanteio para o time do Qatar, é bola ao lado da grande área, falta contra a Argentina. E olha que quem fez já tem cartão amarelo, hein, Boas? Ainda abre os braços reclamando, na maior cara dura o Foyt, é falta para a seleção do Qatar cobrar pelo setor esquerdo, ele estava sendo envolvido, foi driblado e empurrou o jogador da seleção do Qatar, o Afif, camisa número 11. Olha o Qatar aí, botando as manguinhas de fora. Águas Ferrier, só sede pede água, seu corpo pede Ferrier, a única com PH10 e Vanadio. Ao lado da grande área, prepara-se a Afif para bater. Perto dele também o cidadão que era o Mohamed, como diz o Cláudio Duarte. Número 6 às costas, o árbitro vai autorizar uma Afif, pode surpreender, não se faz dali, merece uma placa aqui na Arena do Grêmio. Prepara-se para a cobrança, Fifi ficou isolado para a falta ao lado na grande área. Placar Bandeirantes está marcando 1 para a Argentina, 0 para o Qatar. O árbitro olha, empurra, empurra dentro da área, agora sim vai autorizar cobrança para o Qatar, buscando gol de empate aqui em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Tribo, o apito vem para a bola, Fifi parou no caminho, tomou distância, bateu no meio do gol, segura firme o goleiro Armani. Boas, muito bem o goleiro Armani, na bola com veneno, empurrada para a grande área, na batida de bola do Afif, 1-0 ganha a Argentina. Multilaser com Telesmart 43 polegadas, mais rápida que muito atacante, se sua vida pede, a Multilaser tem. Rede Bandeirantes 2,54 de partida, maior rede de rádios do Brasil, partindo na ponta direita, levando ao lado da grande área, fica a bola no recuo do Depol, chegou nos pés da fera Messi. Messi prefere recuo de jogo, arma a bola curta ali com o Foyt. Foyt toca do lado direito, Saravia tenta partir, não deu, Depol corre para pegar a bola, houve o corte da zaga, balão, Afif corre pelo lado esquerdo, sobrou na coxa do camisa número 2, o Foyt segurou ao lado da lateral do campo, partiu, entrou, Afif foi, caiu e sofreu uma falta para a seleção da Argentina cobrar na frente da área, numa bola complicada, perdoa por nada, ficou para o Botamendi, girou para o lado errado, voltou para a área, corta o argentino Otamendi de pé esquerdo, a bola cai no peito de Cunhaqueiro e vai para o ataque, rompendo a metade do campo, girou pelo meio, pode abrir na esquerda para Lautaro, entrou na área, voltou para com meia esquerda, Cunhaqueiro girou, bateu de pé esquerdo e segura firme o goleiro Balutchebi. É o Boas. É, e o Scaloni ficou injuriado com a conclusão, com a demora na conclusão. 1-0 Argentina. Fosse ligado na maior rede de rádios do Brasil, curtindo a emoção da Copa América. 4 minutos e 13 de partida. O placar está marcando: Argentina 1-0 para o Catar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A bola vem na meia-lua da grande área. O jogador quer o Kiri, ele vai bater com o Kiri pelo lado direito para o companheiro do Zagão, Raui. Tentou a bola à frente, chegando lá na junção do meio com a lateral. O árbitro parou o jogo, acabou dando falta do Tagliafico ali, ô boss. Tem empurra por lá, hein? O juiz já foi lá, já conversou com um, conversou com outro e vão pro jogo. É falta para a seleção do Catar cobrar 1-0 Argentina. Cobrança de falta pela direita no campo de frente, porém a bola é recuada no campo de defesa para o Al-Rawi. Al-Rawi leva na altura do grande círculo, vai bater à frente para Mohamed. Mohamed recua a bola no círculo central da Argentina, escapa e vem com Messi na velocidade, sofrendo, puxando a bala. Isso aí é falta para cartão amarelo, ele recebe e a Argentina tem uma falta na intermediária. A fera estava solta, se desgarrando, mas aí acabou o Abdala agarrando o Lionel Messi. É falta que cobra a seleção da Argentina pela intermediária. E o Boas estava fazendo aquele raio X dele, partindo na jogada na verticalidade, acabou sendo puxado, cartão amarelo apresentado. Falta de longe, do meio da rua para a Argentina cobrar 1-0 para a seleção argentina aqui na arena. 5:49 de partida na etapa final. Volta a cantar aos poucos, mas volta a cantar a torcida argentina. Prepara-se para cobrar a falta. O time argentino, Paredes perto da bola, mas quem corre é a fera, Lionel Messi. Enquadra o corpo Messi para bater de pé esquerdo. Paredes agora aproxima-se da bola. Começa daqui a pouco já a iniciar o movimento de distância de 3, 4, 5, 6 passos da bola. É um tiro frontal, é do meio da rua. Prepara-se para bater, Lionel Messi de pé esquerdo, jogou na área, tira a defesa, bola volta para Depou, que recua no grande círculo para Saravia, mais atrás ainda para o goleiro Armani, fora da grande área. Armani bate de pé direito, bola vem para o campo de frente, tentou para tiro com Melo Tagliafico, entra firme o Pedro Miguel Correia e joga a bola para a lateral. Cobra a Argentina pela esquerda, quase 7 da etapa final. Argentina 1-0 para o Catar aqui, Bandeirantes. Uma Copa América, Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. Bola dominada pelo time do Catar, partindo para o ataque. Rente a lateral do campo, bola do Pedro Correia. Prefere recuar o jogo, sobrou ali para o Al-Ardni. Ele prefere retroceder o jogo e a bola é recuada para o interior da área para o goleiro Bauchibi. Ele parte de pé direito, a bola viaja, quica no campo argentino e vai para o lado. Arremesso lateral vai ter já já mudança na seleção argentina. Aos 7 minutos e 20, eu não consigo entender porque o técnico espera 7 minutos geralmente do segundo tempo para mudar, se ele pode mudar no intervalo do jogo, hein, ô boss? É por isso que a batata dele tá assando, né? E a relação com os jogadores não é das melhores, aquele mesmo ambiente de instabilidade emocional que a Argentina viveu na Copa do Mundo, está vivendo na Copa América, ameniza um pouco com a vitória de 1-0, porém o Catar vem para o ataque, enfiada de bola pela esquerda, batida para o gol, segura, firme o goleiro Armani, se soltou, foi para o ataque, ali o Mohamed do meio da rua, riscou de pé esquerdo para a defesa do goleiro argentino, Sérgio. A Cunha, número 8, vem aí na Argentina. A jovem Acuña na seleção da Argentina. A Argentina faz essa mudança, portanto, logo no começo do segundo tempo. Uma bola recuada agora para o goleiro do Catar. Aperta Lautaro Martínez no erro. Assim, a Argentina fez 1-0. Pegou a bola o zagueiro Raui pelo lado direito. Atira no Agüero e ganha lateral para o time do Catar. Acuña, portanto, vem para o jogo. A mudança que faz a seleção da Argentina. E o Cláudio Duarte. Olha, o Acuña, a sua origem é na lateral esquerda. Só se alguém tem algum problema, porque a dificuldade está nos marcadores de meio campo. O Lo Celso e o Messi, que fazem essa composição juntamente com o Paredes volante, não tem essa condição, não. Cláudio Duarte falou. Opinião na Bandeirantes, Copa América 2019. Argentina pega a bola de Paul, baixou a bola na grama, tentou dominar ali, entrou Salman, atingiu o De Paul, está caído o jogador argentino e a falta para o time da Argentina pela direita, campo de defesa, Boas. É, e agora vai ocorrer a substituição na seleção da Argentina. Vamos conferir quem sai, mandou segurar um pouquinho, porque tem a situação desse jogador que acabou, argentino, que acabou caindo, mas já tá tudo ok com ele, tá levantando o De Paul, a Cunha número 8, vem aí e está saindo camisa de número 20, hein, Lo Celso. Então saiu Lo Celso, número 20, entrou a Cunha, jogador do Sporting de Portugal. Vamos ver como é que vai ser a reação do Lo Celso, né, na saída. O Lautaro Martínez, o jogo anterior, saiu pé da vida, mas sai aplaudindo lá, a senhora tá aplaudindo. Não, o Acuña pela entrada. Vamos ver, os caras nem olham pro treinador, hein, ô Boas? Incrível. Scaloni tá ali à frente da área técnica, ou no limite da área técnica, os caras nem observam o técnico. Impressionante. Isso é triste, coitado, cara, hein? Pois é, mas tá certo que vacilou, né? Mas tá bom, é do jogo, né? Isso. Tudo se resolve numa boa conversa. 10 minutos e 15 de partida. A bola fica na boa para o time argentino. Bola do Paredes pela meia direita. Recua a bola para o Otamendi, o cara do cabelo descolorido. Ele, o Kun Agüero, que maravilha. A bola vem para a lateral do campo. Ao recuo do jogo, Tagliafico prefere voltar a bola para o Otamendi. Otamendi vai se complicar. Otamendi girou, recuou, botou a bola na área para o Armani, pé esquerdo, tira o goleiro da Argentina, a bola vem na lateral do campo para Tagliafico e ganha o lateral. Mesmo assim, a seleção argentina na maior rede de rádios do Brasil, em tarde de Copa América. Nós vamos aqui em Porto Alegre conferir os números do mundo da bola. Arena do Grêmio, 11 minutos da etapa final, o placar marcando: Argentina 1, Qatar 0, Gustavo Soler. Daniel, no momento que sai gol da seleção da França na Copa do Mundo Feminina, Galvão, agora França 1, Brasil 0, Brasil sendo eliminado nas oitavas. A rede de rádio da Copa América. Vivendo a emoção através do rádio, parte para o ataque argentino, ponta direita, bola do Messi, Messi pela meia direita, tentou ali o De Paul, levantou, a zaga cortou, bola veio pela esquerda ao lado da grande área, bola do Acuña para o bico da grande área, levantamento para o Lautaro, a bola vem para trás dentro da grande área, voltou, Saravia levantou o pé, achei até que houve regularidade, vem para De Paul, levantou na área, sai firme o goleiro, meu Chibi, para fazer a defesa. Uma hora eu vou acertar, eu nada, é Alchibio, Boas. É, mas vamos lá, eu também já vou deixar só pro Claudião. Claudião tem 100% de acerto. O Messi vinha babando pelo erro dele. O goleiro saiu, ficou com a bola, foi firme no lance, vai embora o Qatar. Ia porque fecha a porta totalmente, recua para Armani na pequena área. O goleiro bate de pé direito, de pé esquerdo e tira a bola de dentro da área. 12 e meio de partida, segundo tempo, placar em recuperação da Argentina na Copa América. 1 para a Argentina, 0 para o Qatar aqui na Arena do Grêmio. E tá voltando para o sol público, galera, parece que tá curtindo o sol que fez aqui na tarde. Numa tarde, repito, espetacular na capital do Rio Grande do Sul. Quando você quiser, pode ser agora, Daniel. Vamos lá, público e renda. Pagante, 39.100. Público não pagante, 2.290. Público total aqui na arena, atenção. Vai pintar o público total, 40. A não. Renda primeiro, 7.901.700 reais. Agora o público total, vem aí o público total na arena. Não veio, tem que somar, vamos lá. Ah, não, mas aí eu vou ter que ir em seguida, tá em seguida. Não, faça a soma, pega a calculadora no celular que acelera esse processo, que é uma beleza. E o Qatar vem para o ataque, bola para uma Fifi. A Fifi cometeu irregularidade, a Argentina pega a bola pela esquerda, tenta escapar, mas o árbitro já está anulando o jogo. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos. Sil, 13 minutos e 40 de partida, Cláudio Duarte, o segundo tempo, de 1 para a Argentina, 0 para o Qatar, Claudião. A substituição do Acuña não foi por lesão, não, foi para fazer uma recomposição no setor de meio campo. O Acuña joga pelo lado esquerdo, na frente do Taliafico, para tentar evitar as jogadas que são muito fortes ali com o apoio do português do Correia. Tá? Mas o problema todo é que o Messi resolveu agora se posicionar como centroavante. E o Lautaro Martínez, fazendo a função do segundo homem, tentando marcar o volante do Qatar, e o 16 do Depou jogando por dentro para completar naquela necessidade de marcação mais forte pelo setor. Tá com o Sul-América alto, tá com tudo. A Argentina chega, bola do Messi, Messi para o Bagueira, entrou na área, bateu, desvia a bola do zagueiro. Ele recebeu pertinho do bico da grande área pela esquerda, bateu cruzado, uma bola que tinha o endereço certo. Não fosse ali a presença do zagueiro para desviar e tirar do torcedor argentino o grito de segundo gol, numa situação espetacular em termos de interceptação do zagueiro com o Curi. Ali o Sérgio. Que o Messi serve, hein? Que bela assistência! Público total 41.390 torcedores. Bacana. E vem para o ataque a Argentina. Pega a bola, Taliafico pela esquerda. Rolou curto. Armou o jogo para o Messi. Dominou. Balança o corpo. Olha, recolhe. Faz a finta. Vem para o fundo. Levantou na área. Mandeu para o Otamendi. Ela cruza a extensão da grande área. Vem para a Depou na ponta direita. Ao lado da grande área. Dá o drible. Tenta por dentro. Enfiou a bola na área. Gira o corpo. Prende. Recolhe. Armou por ali, tenta levar o fute, a bola foi tirada pelo zagueiro, porém o árbitro está apontando a linha de fundo, porque o tiro, a bola na verdade transpôs ali a linha de fundo, portanto escanteio para a Argentina, Boas. Exatamente, o fute foi pro fundo, conseguiu o escanteio pelo lado direito, vem bola para a grande área, Paredes ajeita pela direita, Argentina 1-0, galera vai junto. E agora se levanta a galera argentina aqui na Arena do Grêmio. A pressão é Argentina, pronto para bater na bola. Paredes jogou no primeiro pau. Agüero bateu, espalma para o gol. Espalma, tirando a bola para o lado. É o Chibi. Uma partida forte, grande defesa. Argentina pressiona, Paredes entrou na área, cruzou. Agüero batirou, passa a bola pela linha de fundo. Dentro da pequena área, perde a chance Argentina, ainda houve um toque milagroso do Qatar, a bola se perde, escanteio de novo, mas antes a grande defesa do Malchibi, Boas. Grande defesa na participação do Agüero, outra vez ele, Paredes na cobrança do escanteio. Argentina em busca do segundo gol para liquidar a fatura aqui na arena. Levanta a galera, faz a festa, é a torcida argentina em Porto Alegre, que inclusive já jogou a bola em campo aí, duas vão dar, né? Vai jogar bola, vai tirar por ali, portanto, o cidadão número 6, que é o Mohamed. Mohamed está jogando a bola para fora para que se autorize a cobrança do meio escanteio. Paredes vem para a bola, autorizado, pé direito, bateu, tentou por ali, não deu. O Lautaro Martínez corta a zaga, mas nada disso estava valendo, Boas. Exatamente, nada disso estava valendo mais. A irregularidade já marcada beneficia a seleção do Qatar. 1-0, ganha a Argentina aqui na Arena do Grêmio. As férias chegaram, venha voar com Azul, Azul, onde os sonhos voam. 17 minutos e 50 de partida. Agora sim, a galera se levanta, os argentinos aqui na arena, 1-0, e vem para o ataque, bola do Messi. Messi dominou pela meia esquerda, Messi rolou no meio para o Bagueiro, a bola do Messi, no zagueiro, mergulha o goleiro Malchibi para defender. É de outra turma, agora tem uns caras também que parece que repetiram de ano umas 5 vezes ali, ó. Não acompanham o Messi no raciocínio, e esse jogador foi o Agüero na jogada pela esquerda, que era perigosa, hein, Boas? É, olha lá o lance, rapaz, saiu. O Armani tirou de cabeça a bola na meia-lua da grande área, ligação direta. O Lautaro retoma a bola pelo meio para o ataque, vai descendo a Argentina. A bola frente, depois tocou, Messi entrou na área, ela vai firme para o goleiro defender. Aulo Chibi, na seleção do Qatar, 18,5, argentino 1-0. No recuo de jogo, a bola fica com o zagueiro Al-Rawi. Al-Rawi recolhe, vai bater, bateu para o Afife. Afife prefere toque curto ali no meio para Bondiaf. Boldiaf retarda o jogo no meio para Koukouri. Ele Koukouri tenta bola à frente, sobrou na boa para o Mafif, Afif para Koukouri. Koukouri prefere inverter a jogada e trabalhar a bola com Al-Ajri. Al-Ajri tenta bola pela esquerda, ao recuo na marca penal para o goleiro Al-Shibi. Aperta ali o Lautaro Martínez, ele bate a bola forte para o lado do campo e arremesso lateral para cobrar a Argentina aos 19:15 de partida. O torcedor está reagindo mais com a seleção da Argentina aqui, o Boas. Está empurrando sim a seleção da Argentina, porque o time criou algumas situações importantes nesse início de segundo tempo. 1-0 para a Argentina. O gol saiu bem cedo através do Lautaro Martínez no início da partida. Vamos ver se a torcida da Argentina está vibrando aqui na arena do Grêmio. Torcedor tem que se soltar mais na Copa América. Está vivendo uma vitória importantíssima para o time argentino. Tá rolando confusão do banco argentino lá, hein, Boas? Cartão amarelo apresentado provavelmente para o auxiliar, né? Algum membro da comissão técnica. Agora a bola teve um chilique lá também. É, rapaz. Não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Oi, fala, Claudião. Não, é que quem fez essa falta e após a marcação reclamou assintosamente, o árbitro correu pra ele com a mão no bolso pra dar o amarelo. E no caminho ele mudou de ideia, porque ele lembrou que o 19, o Abdala já tem cartão, né? Por isso é que ele não puxou o segundo. O Almoez Abdala. Que pronúncia, hein, Claudião? Uma maravilha. E o goleiro facilita, fica Al-Shibi. Al-Shibi, é uma beleza. É. Al-Shibi. É, vem para. É porque saiu um Shibi aí, né, ô Claudião? Aí tá errado. Aí não pode, aí não vale. Boas. Já saiu um Shibi aí, foi um festival de Shibi que eu vou te contar. Al-Shibi, o goleiro. E a Argentina vem para o ataque. Bola sobra na boa para o Agüero pela meia esquerda. Pintou, bateu! Al-Shibi! Espalma de novo. A bola sai da área, sobra para Messi na ponta direita. Ligou para Depou pela intermediária. Depou recua, põe a bola pela meia esquerda. Vai de pé em pé a Argentina. Bola do Acuña. Acuña armou o jogo para Depou, arranca pela. O meio bem atingido, o árbitro para o jogo e marca a falta, chegou por ali pro Diaf, fez a falta, Boas. É, a falta lá do meio da rua para a seleção da Argentina cobrar 1-0. Os argentinos vão ganhando aqui em Porto Alegre e vão se classificando. Tá com Sul América Saúde, tá com tudo. Vem cobrar a falta argentina, são 20, quase 22. Cobrança de falta, bola vem para Messi. Messi recolhe pela meia esquerda, levanta a cabeça, tocou a bola para Sarabia, ameaçou bater ao desvio, caiu a bola na intermediária, voltando para Messi. Messi recolhe, vai bater, bateu pela esquerda, tá sentindo ali o jogador que é o Salão. O jogo para na Arena do Grêmio. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil. Aqui, Arena do Grêmio, nós vamos conferir os números do mundo da bola. 22 minutos e meio, segundo tempo de partida. Argentina 1, Qatar 0, Gustavo Soler. E o Brasil empata na Copa do Mundo de Futebol Feminino. A volante Thaisa finaliza de perna esquerda e deixa agora a França 1, Brasil também 1, 20 minutos da segunda etapa. A rede de rádio da Copa América. Bandeirantes, Bandirinhos FM 92.1, São Paulo. Águas Ferrier, sua sede pede água, seu corpo pede Ferrier, a única com pH 10 e vanádio. Tá sentindo ali o jogador número 5, o Tarek Salman. Está caído à frente da grande área e já faz aqui 2 minutos que ele está ali sendo atendido pelo departamento médico do Qatar, o Boas. É, tem um jogador do Qatar recebendo instruções, talvez não dê para ele mais. Tomara que venha alguém com um nome um pouco mais fácil aí, que aí contribui bastante. Eu vou te contar, foi uma aula. E tá levando a pior ali, realmente o Tarek Salman tá saindo de campo e vamos ver a mudança que daqui a pouco será realizada pelo time e pela seleção do Qatar. Vamos chegando a 24 e volta a cantar a torcida argentina aqui na Arena do Grêmio. Solta o teu grito na Bandeirantes. Cantares parou, José Carvalho, que beleza, que maravilha. Cobrança de falta pela esquerda, vai bater na bola o time da Argentina. Não, é bola ao chão, na verdade, o jogo foi parado. A Argentina tinha a investida ofensiva pela esquerda, mas aí o jogo volta com bola ao chão, que a Argentina retoma com a Cunha, que recua o jogo pela esquerda. Vai dominando o time argentino. Tarek voltou. Voltou, né? Voltou. Tá voltando o Tarek, então. O Tarek Salman, zagueiro número 5. Bola curta, fica na boa para Otamendi. E falhou por ali o Foyt. Voltou para o Manfif. Dominou de longe. A Fife assim não, a Fife. Ele pegou a bola pela meia esquerda. Tava pintando, tava tudo se desenhando para um gol histórico. Aí acabou com tudo, Boas. Erro da zaga da Argentina. E aí o Otamendi também ficou na mão, mas o Afife concluiu muito mal com o pé direito. Saiu fraquinho, fraquinho à direita do goleiro Franco Armani. 1 a 0 Argentina. Multilaser com uma fritadeira elétrica que deu cartão vermelho pro óleo. Se sua vida pede, a Multilaser tem. 25 e 20 de partida, o segundo tempo de jogo aqui na Arena do Grêmio. Placar Bandeirantes marca 1 a 0 para a Argentina, que vem para o ataque. Vinha com o Agüero. Agüero briga por ela, ela é recuada e sobra na boa ali para o Salman. Tarek Salman domina pela esquerda, marcado pelo Depou. Ele prefere recuar o jogo, bico da grande área, tentou afastar por ali, o zagueiro voltou, bola na boa, ficou para o Agüero. Agüero para o Depou. Depou vai botar a bola no lado do campo. Saravia recolhe, chega a bola no toque de calcanhar, paredes para Messi. Messi botou a bola na área, Lautaro girou, tentou para Messi, explodiu em cima da zaga, volta a bola, Otamendi ganha pelo meio. Otamendi para Depou, pela meia direita, abriu a bola na ponta para Saravia. Saravia recua na meia esquerda, Argentina pega a bola de novo e tenta partir para o ataque. Paredes recebe a bola, toca curto para Depou. Depou mais atrás ainda no campo de defesa para Otamendi aos 26 e 24 de partida. Vem para tirar firme por ali a defesa. A bola sobrou para o Agüero na risca da grande área. Ele entrou, caiu. O jogo não para, tira a defesa. Ele queria o pênalti, um lance meio confuso ali com o zagueiro. Para mim teve pênalti, sim. O braço do jogador pegou o Agüero. Para mim houve pênalti. Não sei se vai ter consulta de VAR ou não. Vamos ver, vamos esperar. O jogo não pode reiniciar agora na cobrança do lateral, mas mandou cobrar o lateral. O lateral cobrado, portanto, é bola para a Argentina. Fica para Messi. Messi domina pela meia direita. Bola do Messi. Messi jogou no bico da grande área. Depois recua o jogo. Bota no lado do campo agora para Saravia. Saravia mais atrás ainda. Paredes domina. Movimenta a bola com Depois. Depois mais atrás para Paredes pela direita. Argentina vence o jogo por 1 a 0 e vem para o ataque o time argentino. Bola do Messi. Messi no meio, bateu do Depou. Depou enfiou na área para o Agüero, pulou o zagueiro, sobrou na esquerda. Messi marca penal. Não, Messi, eu não acredito que foi você que fez isso, Messi. Ele meteu um balão na marca penal, a bola quase explodiu na cobertura da Arena do Grêmio, Boas. Estava tudo pronto e caiu na hora certa, no pé certo, no melhor do mundo. Mas aí a conclusão do Messi foi absolutamente ridícula. Você ligado na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil, Band News FM, 92.1 São Paulo. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, conectada com o futuro. Bola dominada, 28 e 15, Argentina 1 a 0. Domina a bola curta ali, a Argentina no passe para o Saravia pela direita. Saravia tenta para Paredes, ele perde a bola. A bola sobrou na boa para Bodiaf. Bodiaf enfia no grande círculo. Mohamed prefere recuar o jogo. Al-Rawi isola a bola de qualquer maneira do estribo indo no meio de campo. Pulou, ganhou também, tentou. Agüero não conseguiu. A bola volta a ser dominada pela Argentina com Depou no círculo central do campo. Depou procurou, achou Messi, espicha a perna esquerda e a bola vai para a lateral e arremesso para cobrar a seleção da área do Catar pela direita. O Cláudio Duarte, nós estamos chegando a 29 de partida e o placar na Bandeirantes está marcando Argentina 1, Catar 0, Claudião. A Argentina pressiona, mas ao mesmo tempo ela se desguarnece muito, ela se desorganiza naqueles jogadores que devem ser marcadores sem bola. Tá? E quanto ao lance desse erro do Messi, deixa 10% para ele, tá? 90% foi o gramado que a bola cucurucou muito alto. A bola o quê, Claudião? Cucurucou, pulou, saiu do solo. Sem vergonha, hein, ô Boss? O gramado não tá bom mesmo. Não, não tá mesmo. Dybala vem aí na Argentina. Agora pintou cartão aí, me pareceu que foi pro Paul Diaf, número 12. Acabou fazendo falta ali na altura do grande cartão círculo. Cartão amarelo, Dybala, 21, vem aí na seleção argentina e depois o Claudião pode até me auxiliar. No lance anterior que eu falei no pênalti, eu acho que o Agüero acabou se jogando muito para trás, né, Claudião? Eu diria que o Agüero sentiu o braço do zagueiro, mas em momento nenhum aquele braço pressionou para tirá-lo da jogada. Por isso o árbitro mandou seguir. O Lautaro aplaudidíssimo, a torcida aqui na Arena do Grêmio. O autor do gol. Deixando o campo, o Lautaro Martínez sai do campo, sai aplaudidíssimo pela galera. Consagrou, recupera a Argentina na Copa América. O Lautaro Martínez com gol aos 4 minutos. E a Argentina cobra falta. A bola veio para Messi, mega direita na frente da área. Tenta o giro, a bola vai para a lateral. Apresenta-se para cobrar o lateral por ali. O Saravia, ele cobra ao lado da grande área para o Dybala. Não sei o que acontece com o Dybala. Como é difícil ver o Dybala jogar na Argentina. A bola sobrou na boa, ficou pela mega direita para o Depou. O Depou retrocede a bola no grande círculo para o Otamendi. Ligou o Tagliafico para o Macunha, levou pela esquerda, girou, atirou nas pernas do zagueiro Al-Rawi. A bola está fora do campo e a lateral para a Argentina cobrar. Está com o Sul-América alto, está com tudo. 31 de partida, o que houve que está rolando lá, deu uma demora, está mudando, portanto, o time do Catar. Já te informo aí, o camisa número 9. 9 está entrando, é ele mesmo, na seleção do Catar. Al-Haq. Al-Haq. Abdallah Al-Haq. Abdallah, não. Abdallah Al-Haq. Vamos ver se sai o Al-Haq aí. Al-Haq aqui. Vamos lá, mas vamos ficar com Abdallah. Tentou partir pela esquerda, não deu ali a seleção da Argentina. A bola foi para a lateral. Houve o desvio do jogador que é o Pedro Correia. E a lateral que cobra a seleção argentina. Pressiona pela esquerda, entrou de novo no lance Pedro Correia. A bola continua fora do campo. Lateral ao lado da grande área para a Argentina cobrar. Argentina vence o jogo por 1 a 0. Linda jogada do Acuña. Cruzou de bala, girou na área, bateu embaixo da bola, porém menos alta do que aquela do Messi. É tiro de meta para o Catar cobrar. Atenção, torcedor ligado na rede Bandeirantes de Rádio, a maior rede de rádios do Brasil, aqui em Porto Alegre, Arena do Grêmio, Copa América. Nós vamos conferir os números do mundo da bola. 32 minutos e 25 de partida. Segundo tempo, Arena do Grêmio, placar marca Argentina 1, Catar 0, Gustavo Soler. 35 minutos de jogo, segue Colômbia 1, Paraguai 0, também pelo grupo B da Copa América. E na Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil vai empatando por 1-1 com a França. Rede de Rádio da Copa América. Bandeirantes, Band News FM 99.1 São Paulo. As férias chegaram, venha voar com o Azul. Azul, onde os sonhos voam. Aliás, vai ter uma festa argentina no entorno da arena aqui, hein, ô Boas? O pessoal vai dar uma encharcada legal, hein? É, vai molhar a palavra, com certeza. Ah, né? Com certeza, com certeza. Palavra, corpo, tudo que tiver pela frente. A bola pela esquerda é para a Argentina cobrar. O árbitro vai autorizar. Você ligado aqui, Rede Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Falta cobrada, Argentina apertou pela esquerda. Bola fica para o Tagliafico. Ele briga por ela no lado do campo. Armou para o Macunha, não chegou. Entrou firme no lance ali o jogador que é o Pedro Correia. A bola vai para a lateral e arremesso para a seleção do Catar aos 33 minutos e 45 de partida. Tá com Sul América Saúde, tá com tudo. O placar continua 1-0 para a Argentina. A Argentina tenta apertar, mas falta aquela chegada mais perigosa. Quem sabe aquele lance de encantar do Messi. Lateral cobrado, bola caiu para Dybala. Dybala recolheu para Saravia ao lado da grande área. Para Dybala, Dybala pela ponta direita. Girou, passou bem pelo marcador. Caiu uma Fifi, a Fifi ganha. Recua a bola e vem para o ataque o Qatar. E o Afife disparou pelo lado esquerdo. Lá vai o Afife, tentou a meia-lua. A bola sobrou pelo lado esquerdo para Abdala. Abdala leva para o fundo do campo. Ainda Abdala marcado pelo lateral. Foi, vai para o chão. Abdala, o árbitro confirma a saída de bola direta. Linha de fundo, é tiro de meta para a Argentina cobrar. É isso aí, ô bola. Isso no ombro. Foi, foi em cima do Abdala. Tiro de meta, vem para a reposição o goleiro Armani. 1-0, Argentina. É garantindo a vaga, mas olha, tem ainda muito tempo, hein, Daniel? É. Água, Esferrier, sua sede pede água, seu corpo pede Esferrier, a única com pH 10. Vanádio, segundo tempo de partida, são 35 minutos de jogo. A Argentina vai conquistando uma vitória para ela importante, reabilitadora na Copa América. Vencer sempre é importante, mas na situação da Argentina, então nem se fala. E vai ficando viva ainda na competição. A bola tocada pelo Abdala no centro do gramado, responde o Tamir. De vira a bola também na altura do grande círculo. Coukiri cortou, a bola voltou para a Argentina. Vem com ela Messi, entregou. Messi fez a finta, passou pelo marcador, meia lua, entrou, acertou ali o Salmão. Messi derruba o capitão argentino e a falta para a Argentina cobrar pela meia direita, campo de frente. Boas, caberia um cartãozinho no Salmão, hein? Falta para a Argentina cobrar. 1-0 para os hermanos aqui na Arena do Grêmio. Band News FM Bandeirantes 92.1 São Paulo. Cobrança de falta, veio uma batida no meio da rua, segura firme o goleiro Malchini da seleção do Catar. 36 da etapa final e o torcedor volta a ficar calado aqui na Arena do Grêmio. Aliás, já tem gente indo embora, né? A dificuldade para sair do estádio, pelo menos querer chegar mais cedo em casa. Amanhã volta tudo de novo. A bola sobrou pela direita para Dybala. Dybala para o Agüero, passou por um, passou por dois, Agüero entrou na área, bateu, golaço! Gol da Argentina! 36 minutos e meio de partida, naquele jeito argentino de ser, naquele movimento argentino com a bola no pé, numa explosão incrível, numa arrancada fulminante e numa habilidade espetacular para matar com o drible o primeiro zagueiro. Partir em altíssima velocidade, entrar na área e bater de pé direito, uma bola cruzada indefensável no fundo da rede, fazendo voltar a cantar a Arena do Grêmio. A Argentina consegue o gol do desafogo para evitar todo e qualquer problema com quem não anda bem. Mas o Agüero põe a bola para o gol e marca 2-0. E a história deste gol no microfone da Bandeirantes aqui na Arena do Grêmio conta, Sérgio Boas. Uma pintura de gol, porque teve no início, no nascedor da jogada, uma maravilha de movimento feita pelo jogador argentino. aqui o Dybala, pela meia, conseguiu fazer um drible e descolar o Agüero, que partiu em velocidade. Passou por um, passou por dois, entrou na grande área, bateu cruzado no canto direito, marcando o segundo da Argentina. Agora é festa, explode a galera argentina. Aqui na Arena Argentina tá lá, 2 a 0. Cláudio Duarte, o gol da tranquilidade no Arena, que falta isso, explodir no grito mágico. Aquele grito sem tradução, aquele grito espetacular do gol. O time argentino faz 2 a 0 na partida, Claudião. Olha, Daniel, para a felicidade geral da nação argentina, o Agüero fez uma jogada individual e deu um chute cruzado, surpreendendo o goleiro da equipe do Catar. Esse resultado tranquiliza numa situação de muito risco, porque esses últimos 10 minutos estavam se apresentando de risco para a Argentina. Por quê? Porque o treinador da equipe do Catar tirou o seu terceiro zagueiro, colocou o número 9, o Al-Harri, tá? O Al-Harraqi, e esse sistema alterado abria o risco de tomar mais um gol, mas também fortalecia para surpreender o setor defensivo da Argentina, que dá resposta muito aquém do necessário. Então foi importante que ele tivesse esta jogada individual definindo o resultado. Agora me parece que está definido, mas estava até então sob um risco incalculável, Daniel. 2 a 0, já nos encaminhando para a reta final de partida. São quase 40 minutos de jogo. Argentina vence o Catar. Então, informando. Olá, Germán Pesela, zagueiro número 6, entrando na seleção da Argentina, saindo Foyt. E também foi embora o camisa número 2, o Correia. Entrou o caboclo aqui, o Ismael. Onde é que está o número dessa criança? Ismael, número 8. 8. Então tá, isso aí mesmo. Ficou mais fácil, né? Vamos lá. Ismael domina a bola, o Catar tenta partido para o ataque. A Argentina vence pelo placar de 2 a 0. Multilaser com caixas de som que tocam de primeira e dão show. Se sua vida pede, a Multilaser tem. Para pela esquerda, é dominada pelo time do Catar, tentando chegar ao ataque. Rente a lateral do campo, bola jogada para o meio, vem para o outro lado, bola do Ismael. Dominou pela meia direita, prepara-se para a batida. Prefere a bola na meia lua da grande área, ficou para o Babdada, para Ismael, a bola correu, o árbitro não marca nada, é do time argentino no interior da área pela esquerda. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádios do Brasil, aqui na Arena do Grêmio, na Copa América, nós vamos conferir os números do mundo da bola. 41 minutos de partida, segundo tempo de jogo. O placar Bandeirantes marca Argentina. Argentina vivíssima na Copa América, 2, Catar 0, Gustavo Soler. 39 do segundo tempo, segue França 1, Brasil também 1 na Copa do Mundo de Futebol Feminino. E 42 minutos na Fonte Nova, a Colômbia vai batendo o Paraguai por 1 a 0. A rede de rádio da Copa América. Bandeirantes, Bandeirantes FM 92.1 São Paulo, na maior rede de rádios do Brasil. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. 42 aqui no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Placar vai dando Argentina 2 a 0 em cima do Catar. Pegou a bola pela esquerda, Kuhiri, foi atingido, o árbitro para o jogo marca falta, já cobrada para Salman. Pela esquerda ele tenta sair para o jogo, porém prefere bola curta para o Afife. Afife conduz a bola do jogo no sul pelo central, ameaça, ligação direta, prefere toque para Ismael pela direita. Ismael olhou, enfiou na entrada na área, tira Pezeja, o zagueiro, ele corta no jogo alto, a bola não chega a sair. Ismael está dominando. As férias chegaram, então venha voar com o Azul. Azul, onde os sonhos voam. Para o ataque, o Qatar, bola sobrou na entrada da área, apertou por lá, o jogador que era o Abdala, houve o corte. Argentina parte, bola do Messi. Messi dominou, marcado por 5 jogadores. A bola bate no corpo do Al-Rawi, o zagueiro, e volta para o domínio da seleção do Qatar, trabalhando a bola na entrada da sua área. O cidadão que é o Koukiri. Koukiri recolhe, põe a bola pela esquerda, levanta a cabeça. Fifi recebe a bola do Salman. A Fifi prefere toque curto, movimentando a bola com Abdala. Chegou pelo lado esquerdo para a Fifi. A Fifi para o Abdala. Abdala tentou partir, não deu. A Fifi vai para o chão. O árbitro não deu uma falta, mas na sequência, marcando a tentativa de domínio na Argentina, retomada com uma entrada de força ali, Abdullah, do jogador da equipe do Qatar, portanto, o cidadão que é o Alahara, isso? Ele mesmo. Amarelinho para ele, Daniel. Tomou cartão amarelo, portanto, pela força utilizada ali na jogada. Multilaser com smartphones com a melhor escalação de recursos. Se sua vida pede, a Multilaser tem. 44 minutos de partida, finaleira de jogo na Arena do Grêmio. Argentina se recupera na Copa América, vence pelo placar de 2-0 o Qatar e vem para o ataque. Bola para o Agüero, levou no bico da grande área. Agüero trabalhou, voltou. 2-1, bola para ele, intentou, brigou por ela, Tagliafico não pega, retoma posse de bola do Qatar. Na sequência caiu meio estranho lá o jogador que é o Al-Rawi, o capitão do time, vai para fora do campo, a bola em lateral. Agora ele que se levante, né? Porque eu não vou ficar aqui até as 8 da noite. Ah, nem eu. A bola sobra pela esquerda, vem para o ataque. Tagliafico levou para o fundo, entrou por baixo, o zagueiro tira. E que corte providencial. E olha, com o carrinho dentro da pequena área, mais uma saída super segura do zagueiro do Qatar, que tenta na bola longa, pula, o zagueiro Peseja não alcança. 45 minutos de partida, nós vamos aos 49, 4 minutos a mais, portanto, se não tiver nenhuma outra parada nesses 4 minutos que restam. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Domina a bola pela esquerda, partindo para o ataque o time argentino, porém ao recuo de bola, ela sobra do campo de defesa e a Argentina administra esses 2-0 aqui na Arena do Grêmio. O Claudião, que é um grande nome do jogo para o comentarista da Bandeirantes, hein? Olha, quem me pareceu hoje dar uma resposta muito positiva foi o número 5, o Paredes. O Paredes demonstrou que é um volante de altíssima qualidade, por isso ele já está no futebol internacional de uma forma muito positiva. É um grande jogador. Me pareceu um pouco lento no outro jogo, mas hoje bem organizado na frente dele, os jogadores permitindo que ele exercesse a característica principal dele, que é o fechamento de espaços para o adversário, mesmo sozinho. Portanto, já está eleito Paredes, o jogador, então, destaque da seleção da Argentina, o destaque da partida, na vitória pelo placar de 2-0. 46 minutos e 20, vai terminar o jogo daqui a pouquinho, e vai conquistando uma vitória que se recupera na Copa América, a seleção da Argentina. Portanto, Paredes, o jogador do PSG, acaba recebendo o craque do jogo no voto do Cláudio Duarte, na escolha do comentarista da Rede Bandeirantes de Rádio. Para a Argentina 2, Qatar 0. A bola vem do círculo central do campo, recolhe pela esquerda, partindo pela meia, armando o jogo para o Salman. Salman prefere toque atrás, aparece para dominar Koukiri. Koukiri domina, põe a bola no círculo central e ela fica para o time do Qatar. Atenção, torcedor ligado na maior rede de rádio do Brasil. Vamos na Copa América conferir os números do mundo da bola. 47 minutos de partida, etapa final aqui na Arena do Grêmio. Placar, Bandeirantes marca Argentina. Argentina 2, Qatar 0, Gustavo Soler. 46 minutos de jogo, segue França 1, Brasil também 1 há pouco. Tamires marcou, mas ela estava impedida e o VAR anulou o gol brasileiro. A rede de rádio da Copa América. Bandeirantes, Band News FM 92.1 São Paulo. A Argentina domina no bico da grande área, tenta sair para o jogo e parte para o ataque na velocidade para o Dybala rolando no meio para o Agüero para Messi, enfiou pelo lado esquerdo, a Cunha entrou na área, cruzou, salva o zagueiro e segura firme o goleiro Al-Shibi segura para a seleção do Qatar. Bandeirantes informa. Formando Gustavo Soler. 47 minutos de jogo, segue França 1, Brasil também 1. E também pelo grupo B da Copa América, a Colômbia vai vencendo o Paraguai por 1-0. Com esses resultados, a Argentina pega a Venezuela nas quartas de final. Escapamos, portanto, da Argentina, hein? Vai dar, portanto, a Argentina encarando a Venezuela, o que igual uma sobrevida aí da seleção argentina. Por enquanto, o árbitro vai apontar o meio do campo, aponta e termina a partida. Arena do Grêmio, Porto Alegre, o placar de Argentina 2, Qatar 0. Festa argentina na capital do Rio Grande do Sul, da Arena do Grêmio. Volta Humberto Ferretti para o futebol Bandeirantes. Grande Daniel Oliveira, mais uma narração brilhante aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, da Band News FM, agora 5h53 em São Paulo. E o Sérgio Boas já destacava no começo da transmissão uma invasão de argentinos à capital gaúcha, e ficou muito claro quando deu para ouvir a festa logo no apito final. Muita comemoração aí na Arena do Grêmio, Boas. É, muita comemoração, sem dúvida. Primeiro, o alívio dos jogadores argentinos no gramado. O capitão Messi foi o primeiro jogador a abraçar os companheiros. Agora todos estão confraternizando aqui no gramado da Arena Argentina, os jogadores do Qatar, e a torcida aos poucos começa a deixar o estádio. Aqui, como é um estádio muito bom, um estádio com facilidade para que as pessoas saiam, pelo menos a saída do estádio é tranquila, porque é um estádio moderno, um estádio em nível de Copa do Mundo. Depois, lá fora, o trânsito já complica muito, mas a festa, posso te garantir, vai rolar e vai ser festa gigante, porque os argentinos estão eufóricos com a classificação. E vão ter que pegar um avião, os torcedores, vão encarar algumas horas de carro aí, a viagem não é pequena não. Porque o próximo compromisso será no Rio de Janeiro, sexta-feira, no Maracanã, jogo contra a Venezuela. Argentina classificada na segunda posição. No intervalo do jogo, eu conversava com o Cláudio Duarte, o comentarista Bandeirantes, que destacava o sufoco que a Argentina chegou a tomar em alguns momentos no primeiro tempo, e que a Argentina precisava fazer mais, principalmente no meio de campo. As coisas melhoraram no segundo tempo, Cláudio Duarte? Elas melhoraram em certo aspecto, porque o Depol começou a jogar por dentro para dar uma força. Logo em seguida houve a alteração, entrando o Acuña, que é um lateral esquerdo e faz o quarto homem pelo lado, para uma recomposição. E quando o Messi resolveu jogar mais um pouco na frente, o Agüero e o próprio Lautaro, os dois conseguiram fazer uma pequena recomposição para não deixar os volantes tentarem sair. Mas o jogo era de risco, sim, meu querido. Risco. Tanto que o gol saiu em cima da substituição que tinha a intenção de causar problema para a equipe da Argentina, quando entrou o Ismael. Ismael, nome sagrado dos muçulmanos, irmão de Israel. Né? Irmãos que brigaram e cada um fez a sua religião, e a briga dura até hoje. Então é uma situação que a gente sempre leva em conta, essa de na hora certa fazer o gol. E Agüero definiu numa jogada individual, num chute cruzado, a tranquilidade que a Argentina precisava nesse final de jogo, querido. Agora, Cláudio, é exagero, é pegar pesado demais com a Argentina falar que é uma seleção com um ataque maravilhoso, pelo menos no papel, é um ataque que todo o país gostaria de ter. Independentemente dessa alteração, o Depô entrou nos últimos jogos no lugar do Di Maria, mas só de você olhar Messi e Agüero, pô, quem não gostaria de ter essa dupla? Mas eu dizia o seguinte, é pesado demais falar que tem um baita ataque, mas meio campo e defesa estão muito abaixo de rivais, talvez sul-americanos, talvez na Europa também. Olha, eu entendo que um time de futebol é uma somatória de características que tem que ser especiais. Às vezes a parte técnica não influencia muito, não. Outras valências que um atleta tem fazem com que ele seja tão importante quanto aquele que é técnico. Na minha opinião, o problema da Argentina é um problema coletivo. Individualmente tem um belo time, todos jogadores que jogam pela Europa, pelo mundo inteiro, e respeitadíssimos. Só que no instante que tu junta essas características, ainda não aconteceu o casamento, aquele casamento de um suportar o outro, de um dar apoio para o outro, um trabalhar marcando para que o outro jogue, né? Ah, e sem esquecer de citar que o problema deles, que é ressaltado pelo mundo inteiro, é de relacionamento, é de gestão de pessoas. A AFA, com seus problemas todos, assim como a nossa CBF, ela não consegue administrar essa situação toda. Tanto que tem a seleção da Argentina, uma das maiores instituições nesse aspecto de futebol no mundo, ainda um treinador interino, né, que pode ter a sua grande qualidade e tem a sua grande chance, mas no momento onde a dificuldade já paira muito tempo sobre esse grupo. E essa questão citada pelo Cláudio Duarte é importante. Quando a gente fala que vem de cima, a AFA precisou de um interventor para tentar colocar as coisas em ordem lá, porque quem comandava não estava dando conta de gerir o futebol argentino. O Jorge Sampaoli, que hoje está no Santos e faz um bom trabalho, vice-líder do Campeonato Brasileiro, inclusive, passou por lá. E é um técnico mais tarimbado, tinha sido campeão da Copa América com o Chile, né? Nem o Sampaoli conseguiu domar essas feras todas. Tem algum outro remédio, o Cláudio? Olha, eu entendo que um grupo de pessoas, elas não precisam ter chefe, não. Elas têm que ter liderança, né? Ser chefe é uma coisa, ser o líder dessas pessoas é outra coisa. Porque eles têm que aprender que a capacidade técnica individual deles sozinha não resolve o jogo. Que esse clima de vestiário, esse ambiente salutar, a composição, a somatória de características, uma mais marcadora, uma mais técnica, uma de da cobertura, uma de velocidade, isso é o que faz um time de futebol. Nós temos vários exemplos no futebol brasileiro de times que tinham 3, 4 jogadores tecnicamente de altíssimo nível, os outros faziam a composição, mas casavam as características e tornaram-se grandes campeões. A Argentina não consegue porque o problema que ela teve da intervenção, nós tivemos 2 presidentes da CBF presos e um que não pode sair do nosso país. Então nós não podemos nem olhar para esse lado, porque eu acho que até nós estamos piores que ele. O problema todo é que a aceitação de um líder e não de um comandante. Eles têm que entender que vai ter que achar um treinador com conhecimento e com liderança escancarada para que esses meninos, entre aspas, né, baixem a crista. Não adianta eu querer sozinho ser o que resolvo. Eu tenho que participar de um time de futebol. E a sigla do futebol da Federação Internacional, muita gente não sabe. É FIFA, Federação Internacional de Futebol. Aquele azinho, aquele último lá, é o Association, ou seja, Associação de Características para a formação de um time, que são 11 atletas. Isso tudo o argentino parece que esqueceu, eles que têm uma cultura de futebol admirada por todos nós. Sem sombra de dúvida. Daqui a pouquinho, o Cláudio Duarte vai falar um pouco do futuro. Sexta-feira, jogo às 16h no Maracanã, Argentina e Venezuela. A Venezuela, durante muitos anos, foi o saco de pancada, falando, é um termo pesado, mas essa é a grande realidade. Goleadas e goleadas históricas foram sofridas pela seleção da Venezuela, mas nos últimos anos as coisas estão mudando um pouquinho. Então a Venezuela, que se classificou em segundo no grupo do Brasil, vai pegar a Argentina, e terminou o outro jogo do grupo B entre Colômbia e Paraguai. Esse jogo teve 7 minutos de acréscimo, a Colômbia venceu por 1-0, e com esses resultados o Peru está classificado, o Catar está eliminado. E até o Paraguai, olha só que coisa, o Paraguai, que terminou a primeira fase com 2 pontos apenas, pode se classificar. Qual é a situação de momento? Vamos lá, pensando na seleção brasileira. Amanhã jogam Chile e Uruguai às 8 da noite no Maracanã, Equador e Japão também às 8 da noite no Mineirão. Vamos contar Chile e Uruguai praticamente classificados, líder e vice-líder do grupo. Quem ganhar de Equador e Japão se classifica em terceiro, no grupo C, e vai pegar o Brasil na quinta-feira em Porto Alegre. Então, Equador ganha, Brasil e Equador. Japão ganha, Brasil e Japão. Vamos supor que as duas seleções empatem, no caso. Vai entrar o Paraguai. Não entra nem Equador, não entra nem o Japão como um dos melhores entre os terceiros colocados. O Paraguai entra com apenas 2 pontos e aí o Paraguai vai pegar o Brasil na quinta-feira. Portanto, o Brasil enfrenta ou Equador, ou Japão, ou Paraguai. Coisas da Copa América, a gente sabe que dos 12 times que começam a disputa, apenas 4 não se classificam para o mata-mata, o pior de cada grupo e o pior entre os que ficarem em terceiro. Não me parece que o Brasil vá ter um compromisso muito difícil nas quartas de final. Fato é que a Argentina venceu, a Argentina está classificada 2-0. Gols do Lautaro Martínez e do Agüero, que o Daniel Oliveira narrou assim, na Bandeirantes, na Band News FM. Tiro de meta para cobrar a seleção do Qatar. Lautaro Martínez encheu o pé e a bola se perdeu. A tiro de meta, 0-0, Boas. Segunda chegada da Argentina com perigo. Na bola metida para a grande, olha lá. Voltou para a Argentina, Lautaro entrou na área, pé esquerdo, bateu o gol. Argentina em Porto Alegre, terra que abençoa a Argentina, foi assim na Copa em 2014, está sendo assim agora na Copa América, no momento de sobrevida argentino, numa competição que se deposita tanta esperança na seleção argentina. E por isso o torcedor vive um êxtase aqui na Arena do Grêmio, porque não só sonha como acredita. Lautaro Martínez, na entrada da área, deu um passo à frente para bater de pé esquerdo no canto esquerdo do goleiro. 4 minutos de partida e a Argentina já larga na frente, respira aliviada na Copa América e vive o sonho aqui em Porto Alegre. 1 para a Argentina, 0 para o Qatar. A história do gol na rede Bandeirantes de rádio, Sérgio Boa. A bola sobrou pela direita para Dybala. Dybala para o Agüero, passou por um, passou por dois. Agüero entrou na área, bateu, golaço! Gol da Argentina! 36 minutos e meio de partida, naquele jeito argentino de ser, naquele movimento argentino com a bola no pé, numa explosão incrível, numa arrancada fulminante e numa habilidade espetacular para matar com o drible o primeiro zagueiro, partir em altíssima velocidade, entrar na área e bater de pé direito, uma bola cruzada indefensável no fundo da rede, fazendo voltar a cantar a Arena do Grêmio. A Argentina consegue o gol do desafogo para evitar todo e qualquer problema com quem não anda bem, mas o Agüero põe a... Tá aí a narração do Daniel Oliveira dos 2 gols da Argentina na vitória por 2-0 sobre o Qatar. O Cláudio Duarte comentou essa partida aqui na Bandeirantes, na Band News FM. Projetando futuro agora, Cláudio, falei da Venezuela que já foi o saco de pancadas, digamos assim, e avançou, evoluiu nos últimos anos. O que dá para esperar de Argentina e Venezuela sexta-feira, 4 da tarde no Maracanã? Olha, para a Argentina, é um adversário que ela já foi ferida fortemente nos últimos tempos, né? Porque a Venezuela, depois de ser, como tu dissestes bem, o saco de pancada, evoluiu, teve um projeto, um planejamento, já se organiza melhor, ainda peca um pouco pela ingenuidade, mas é um time que representa um adversário que não pode ser deixado de lado, não. A Argentina vai ter que melhorar o seu futebol, e acredito que com esta vitória e essa classificação ela sim o faça, para que ela possa ter um resultado positivo. Mas eu não diria que é um jogo encrencado, mas é um jogo que tem que estar muito preocupado em se organizar também. Só não tentar jogar contra a Venezuela em cima das suas individualidades e esquecer que eles têm um bom contra-ataque, que eles se organizam na transição defesa para o ataque de uma forma muito rápida, que eles causaram problemas para outras equipes já nesta Copa América, como vinham causando anteriormente nos outros jogos. A Argentina vai ter que melhorar, e acredito que vá melhorar, porque ela precisa, ela tem muita capacidade, muita qualidade. Cláudio, para fechar contigo, mudando um pouquinho o foco, para o Brasil, o que, que é melhor encarar nas quartas? Japão, Equador, Paraguai, quem você acha que vai passar amanhã? Olha, por incrível que possa parecer, apesar de ter vindo ao Brasil jogar com uma equipe sub-23 do Japão, veio jogar a Copa América como convidado com seus meninos da sub-23 e trouxe 3 ou 4 veteranos para dar um pouquinho de experiência. E tem praticado um futebol que todos nós elogiamos. Também é desses que apanhava dos grandes sempre, e agora quando apanha, apanha com muita luta, com muita briga, defende-se bem, já não apanha quieto não. Então o Japão é um time perigoso, embora desfalcado. O Paraguai sempre tem aquela do sangue, né? Guarani é um time que briga, que se esforça, que marca muito, mas não é um time de altíssima qualidade hoje. E o Equador a mesma coisa. O Equador já formou grandes times nos últimos tempos, mas essa renovação que está sendo feita ainda não deu a mostra do que realmente eles podem ter. Me parece, embora eu mesmo não acredite nisso que eu estou dizendo, que o time sub-23 do Japão é o mais difícil. Saberemos amanhã exatamente o que vai acontecer. Agora, 6:09 em São Paulo. Cláudio Duarte, prazer enorme trabalhar contigo nesta tarde e noite de domingo. Até a próxima, hein? Obrigado a todos, um grande abraço. Continuem com o sucesso de todos vocês e não esquece de me dar um grande abraço no meu querido amigo Ulisses Costa. Não tenha dúvida, vou encontrar com ele daqui a pouquinho e vou transmitir. Esse, o Cláudio Duarte, direto de Porto Alegre, agradecendo também ao Daniel Oliveira, que foi quem narrou a partida entre Argentina e Catar, ao Sérgio Boas, que esteve conosco nas reportagens. A Argentina venceu por 2-0, está classificada para a próxima fase da Copa América, e eu encerro neste momento a maior rede de rádios do Brasil. Grande abraço! Copa América. Na Rádio Bandeirantes. Na Band News FM. Jogando junto. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, conectada com o futuro. Azul. Azul leva o Brasil no peito. Azul, onde os sonhos voam. Multilaser, balança mais precisa que craque na frente do gol. A Multilaser tem. Água Esferrier, sua sede pede água, seu corpo pede Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. E Sul América, tá com Sul América Saúde? Tá com tudo!